A alegria, como sempre, vai contagiar. Bota pra atorar! A audiência vai pipocar. Ixi! E nós vamos mostrar a rádio do Brasil para todo o Brasil, a Rádio Difusora. Segura aí, 10. Atenção, ouvintes. Podem aumentar o volume. Começa agora. O estouro. Uma viagem no mundo da música. Feiticeira. O programa mais irreverente do seu rádio. O show da Difusora. Faz mais uma cerveja aqui nesta mesa que eu quero beber. E é da tua conta? De jeito. Quanto mais eu penso em me deixar. São muitas emoções, né, Cicilo? Mas eu sinto que não posso. É melhor ouvir isso do que ser louco. Música, informação, entretenimento e a sua participação. Você em boa companhia. Comunicando ele, o seu amigo Josemar de Aguino. Oi, o anormal do Brega. Alô, Brasil. Eita. Ele está de volta. Iu. Para apresentar seu programa. Bora, vamos. Show da Difusora. Ele, Josemar de Aguino. E o 10 do Brasil. Desce comigo! Agora 10. O povo do 10. Valeu, moral. Josima está de volta, já está na emissora, na rádio difusora. Seus ouvintes fiéis se esperam. Vai já entrar no ar, a audiência vai bombar. Vai entrando. Josima é querido, é um grande locutor. Sabe bem apresentar o programa com amor. É ele. É querido do povão por esse Brasil inteiro. No show da difusora, Josemar é o primeiro. Com o 10 do Brasil é sucesso no mundo inteiro. Tem Josemar essa noite. Ora, olha ele aí. Tem Josemar essa noite. Olha ele aí, ó. Tem Josemar essa noite. Olha ele aí, ó. Tem show da difusora. De bom. Oi, homem. O homem voltou. Bora pra cima, olha aí o Brasil. Ele está de volta. Valeu, moral. Você vai daqui. Josemar é querido, é um grande locutor. Sabe bem apresentar o programa com amor. É querido do povão por esse Brasil inteiro. O show da difusora, Josemar é o primeiro. Com o 10 do Brasil é sucesso no mundo inteiro. Tem Josemar essa noite. Ora, tem Josemar essa noite. Tem. É quem? Tem Josemar essa noite. Tem no show da difusora. Simbora. Josemar de Aguino. Simbora. Na primeira. Aí do Brasil. Um abraço, 10 do Brasil, boa noite, boa sorte aí. Vamos levar esse programaço de audiência boa noite. Às 23 horas, do jeito que o Brasil gosta de ouvir. Uma audiência diferenciada, um conteúdo maravilhoso, rico para um Brasil de audiência. Olha, daqui a pouquinho eu vou trazer o governador da Paraíba anunciando aí o pagamento do funcionalismo de maio, já para os dias 28 e 29. Quarta e quinta-feira, viu? Quinta-feira é dia 30, né? Não, é dia 29, né? Dia 28 e 29. Dias 28 e 29. Pois é, dia, é terça e quarta. Dias 28 e 29, o pagamento de maio. E já anunciando também a metade do 13º salário será pago no dia 10. Então fica aí na sintonia que já já a gente vai trazer a palavra do governador que falou em redes sociais. E a gente aqui, em primeiríssima mão, já divulgando aí essa boa notícia de dinheiro que vai circular no comércio de Cajazeiras e da Paraíba. Vão ser injetados milhões na economia da Paraíba. E daqui a pouquinho, essa matéria que eu vou trazer agora, hein? Olha, mulher está sendo investigada e foi conduzido à polícia. Sabe o que foi que ela fez? Roubou o dinheiro da igreja, já aqui no programa. Mas daí do Brasil, dentro da nossa programação dos 60 anos da Difusora, vamos trazer essa daí de Eduardo Araújo, O Bom Rapaz, de 1966, 10. O Bom Rapaz é música de 1966, o ano, dois anos depois que a Rádio Difusora entrou no ar. Eduardo Araújo, bem novinho, já cantava isso aí. Rocha, 10. Ele é o pão, é o pão, é o pão. Meu carro é vermelho, não usa espelho pra me pentear. Botinha sem meia, e só na areia eu sei trabalhar. Cabelo na testa, sou dono da festa, pertenço aos 10 pais. Se você quiser experimentar, você vai gostar. Eita. Oh! Meu carro é vermelho, vamos vermelho pra me pentear. Botinha sem meia, da Jovem Guarda, 1966, dois anos depois que a Rádio Difusora de Cajazeiras entrou no ar. Dois anos, né? Difusora entrou no ar em 31 de maio de 1964 e Eduardo Araújo lançou essa música em 1966 e estourou. A rádio tocou muito isso aí. Depois do São João 10 do Brasil, vai aí, traz trio nordestino. Três anos depois, trio nordestino estourava com essa aí do Sanguão e a Rádio Difusora acendia a fogueira do coração do brasileiro e da Paraíba, do sertão da Paraíba, com essa música aí, ó. Tá aí, eita! 1967! Olha, aqui o conteúdo faz toda a diferença, hein? Da mesmice. Tá aí, como é que eu puxo o pole? Tá aí, comigo ninguém pole. Tá aí, como é que eu puxo o pole? Tu não Nordeste brasileiro até o Sul. Me convida pra tocar de vez em quando. Eu não sou melhor do que Zé Tatu, mas aonde esses cabra manda eu mando. Opa, tá aí comigo, ninguém não bole. Tá aí como é que eu puxo o pole. Tá aí comigo, ninguém não bole. Tá aí como é que eu puxo o pole. Por aí há muito cabra bom de pole, que toca a noite inteira sem parar. Ninguém nunca me chamou de mole. Eita, cabra macho pra tocar. Oh, opa, tá aí comigo, ninguém não bole. Tá aí como é que eu puxo o pole. Tá aí comigo, ninguém não bole. Tá aí como é que eu puxo o pole. Como é bom a gente ser brasileiro. Ai, como é bom nascer lá entre rios. Me gabo porque sou um sanfoneiro. Agora vou percorrer o Brasil. Oh, opa, opa. Tá aí comigo, ninguém não bole. Bole não. Tá aí como é que eu puxo o pole. Tá aí comigo, ninguém não bole. Tá aí como é que eu puxo o pole. Como é que você me chama do pé, menino? Vicente lá do Pará. Um abração pra Dudu, que é Mossoró. Serginho, Zé Teó, já me chama. Eita, rapaz. É só emoção, é só alegria do rádio do brasileiro. Eita. Eu sei que tu vais me deixar, mas a razão. Pois é, a gente começou muito bem aí o programa com essas duas músicas. Uma da Juventude, 1966. E a outra, um forrozão trinordestino, tá aí, 1967. E daqui a pouquinho eu vou trazer outra aqui, o Carteiro de José Augusto. Essa aí é de 1963, antes da rádio entrar no ar, hein? Essa é boa também. Mas olha... Uma mulher de 49 anos, suspeita de furtar o dinheiro da caixa de ofertas da Igreja Matriz de Monteiro, na Paraíba, foi identificado pela Polícia Civil da Paraíba ontem. A investigação foi conduzida pelo Grupo Tático Especial da 14ª Delegacia Seccional. Segundo a polícia, a mulher, que já possui histórico de crimes patrimoniais na região, foi à Igreja 10 do Brasil no dia 15 de maio com o pretexto de ter perdido sua carteira com documentos. Em um momento de distração, ela subtraiu, levou todo o dinheiro do baú das ofertas e fugiu da igreja. Após o crime, a mulher teria retornado para um centro de reabilitação de dependentes químicos. Eita. Isso é uma carniça. Pois é, rapaz. Mas levou, surrupiou o dinheiro das ofertas dos fiéis da igreja lá de Monteiro. Eita. Não tem condições, não. Ô, bicho, pra pecar dinheiro, viu? Bota todo mundo pra pecar. Agora me aparece. Derruba o pequeno, derruba o grande, derruba tudo. Ei! Pedindo pra voltar a namorar. Veja se me chama. E se prometer, aí o nego fica doido, viu? Chances eu te dei. Ixi. Você não merece. É tipo a história: quem nunca comeu mel, você quando come, se lambuza, hein? Agora o senhor tá lascado. Veja se me esquece. Ah, o cara conhece a maladagem. Não tô entendendo. Nem eu. Não me tenha vergonha, rapaz. Deixa um homem. Tudo menos seu. Eu, hein? Eu, hein? O que é de só? Um abraço, Titi, que vai dar Timbaúba. Já ouvir a gente. Valeu, moral. Que só quer desprezo. Tá primeiro. Vicente tá lá no Pará. Bora botar pra funcionar, J. Ramos. Um forte abraço. Eu fiz até uma prece para não vir mais me aborrecer. Veja se me esquece. Bota pra veja torar, se me esquece. José Mar de Aquino. A cara de pai quando era boêmio. Pois é, daí do Brasil, 20 horas 15 minutinhos. Vamos trazer um caminhoneiro aí lá embaixo, ZTO. ZTO tá na estrada, o menino atrás do sustento da família, né? Nas estradas do Brasil e ouvindo a Rádio do Brasil. Isso é bom demais na conta, né? ZTO, tu anda por onde aí no tapetão preto, ZTO? Boa noite. José Bandi aqui, ZTO Cucá, viu? Ainda em Bom Jesus da Lapa, aguardando a nota pra poder viajar, viu? Tamo aqui, eu nado de mar, Wagner de Deus, e na escuta aqui, viu? Na Rádio Neto hoje aqui, viu? Nós estamos aqui na cantina aqui da fazenda aqui, a galera tá te ouvindo aí. Bota pra torar, viu, José Bar? Que a corda é nova, viu? É bom. E tá, amanhã de manhã, se Deus quiser, nós partamos aí em busca de Uiraúna. É. Positiva, José Bar. Câmbia. Chama. Valeu, moral. Olha, vamos ao Rio de Janeiro. Judith Queiroz, cantora, compositora da Paraíba, que mora no Rio de Janeiro, ela vai falar do aniversário de uma filha dela, daí do Brasil. A filha dela que aniversariou, né? Judith Queiroz, a turma da lenhada. Boa noite, Judith. Boa noite, Josimar de Aquino. Boa noite, Dede Brasil. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Difusora. Boa passando noite. Por aqui para desejar uma boa noite a todos vocês. E, é claro, pedir uma música, oferecer aí para todos os ouvintes que gostam da minha música. Quero oferecer uma música hoje pro meu querido Reinan, lá de Tenente Ananias, Rio Grande do Norte, o filho da Neide. Neide também, Oswaldo. O Reinan que está fazendo aniversário hoje, parabéns, muitas felicidades. E também para minha filha que fez aniversário ontem, minha filha, a doutora Ingrid Queiroz. Mando um abraço para ela também. Doutora, aí. Ela está na escuta do programa aqui. E desejando feliz aniversário para minha filha também, que fez aniversário ontem. Muitas felicidades e muitos anos de vida para minha filha Ingrid Queiroz e para o Renan da Tenente Ananias, Rio Grande do Norte. Aquele abraço, Judith Queiroz, diretamente aqui do Rio de Janeiro, e também para o Martins de Castro Alves, da Bahia, Expedito Emílio de Barra do Juá, Maria Figueira, Naldo Zabumba. Naldo Zabumba. É. E Gracinha do Recife. E também a menina lá, a nega lá de Brasília, né? Que sempre tá mandando abraço pra mim. Nega tá no e Ceará. E todos que mandam abraço pra mim aí. Manda um abraço pra eles também aí. De Judith Queiroz. Ok? Um abraço pra 10 do Brasil. Um abraço pra vocês. Valeu, moral. Tá parabéns pelo programa. Tudo de bom pra vocês aí. Um abraço. É a Rádio do Brasil. Eita. É a turma da lenhada, turma da lenhada. Começa de manhã. É a turma impossível, essa turma da lenhada. É, dá trabalho demais. Dá trabalho demais essa turma. Do lado que tá falando da turma do mundo. É a turma da lenhada, turma da lenhada. Ronaldo Gomes. Sim, sim, senhor. Bota as embalagens pra gerar. É o moral da aqui da Boa Vista, seu assim, geral dos bairros fã. E nada de depressão. É o uísque na cabeça. É de manter. E a caça na mão. Vixe. Coca-Cola pra ressaca. Vixe, mano. E cerveja de latão. Outro minha animal. Essa turma não é brincadeira, não. Não é brincadeira, não. Oi, oi. É a turma da essa lenhada, turma pra dar trabalho, viu, Dadinho? Essa dimensão ali. Essa turma quer o poder de todo jeito. Eita, moleque. É a turma pra dar trabalho. Começa de manhã, cedo, entra pela madrugada. A turma da lenhada, começa de manhã, cedo, entra pela madrugada. É tudo arrogante. O senhor chega em SMS quando ligo o paredão e a galera enlouquece da maior animação. Aqui não rola estresse de jeito nenhum e nada de depressão também não. É o uísque na cabeça, aí é bom. E a caixa só na mão. Exatamente. Coca-Cola pra ressaca. Haja. E cerveja de latão. Vai, Romero Cavalcante. Minha animada, essa turma da lenhada não é brincadeira, não. É a turma da lenhada. A turma da lenhada. Começa de manhã, cedo entra pela madrugada. É a turma da lenhada, a turma da lenhada. Começa de manhã, cedo entra pela madrugada. É a turma da lenhada, a turma da lenhada. Pois é, Brasil. 20 horas, 21 minutinhos. Prepara aí, Ronaldo de Campina Grande, meu fã incondicional lá da Rainha da Borborema. E daqui a pouquinho o governador João Azevedo da Paraíba, ele falou em redes sociais e a difusora trazendo aqui em primeiríssima mão o pagamento do mês de maio e também ele anunciando aí a metade do 13º salário. É dinheiro que vai circular na economia da Paraíba, hein? E você, funcionário público, já já você vai ouvir aqui na Rádio Brasil. Um abraço aí para o Wendy Saraiva, já está ouvindo a gente. A sua mamãe está bem, graças a Deus, né? A turma aí, os ouvintes aí em orações pelo restabelecimento aí de sua, saúde da sua mamãe, tá bom? Ronaldo de Campina Grande, boa noite, Ronaldo. Alô, muito boa noite, meu caríssimo amigo, professor Josimar de Aquino. Tudo bem, minha autarquia? Tudo bem, meu. Como é que vai o cidadão? Tá bem? Tá bem. Como é que vai? As cajazeiras, tá bacana, tá bacana. Chovendo aí. Isso. Aqui em Campina Grande a chuva tá menos. Um dia chove, um tem dia. Tem você esquenta. Aí, tem Ronaldo Gomes aqui, cajazeiro. É Ronaldo Gomes. Mas, Campina Grande. Muito boa noite, tudo bem? Tudo bem. Estou ligando aqui para me interar com você e com a sua equipe, a 1070, a pioneira de norte para sul, leste e oeste, até no exterior. É verdade. Isso eu sou prova, que eu sempre acompanho você. Não, já, gente, até no exterior, Estados Unidos, vai falar aqui, Thiago. Você é o cara, você é que faz sou. Essa rádio aí. É verdade. Essa rádio é boa, é maravilhosa, porque tem um cidadão como você, faz amém. Por onde as pessoas gostam. É verdade. E cada, né, e cada dia mais você arruma uma amizade. Não tem mal atrás, não. E as pessoas gostam de ir com você. É. Quem está no Aldo hoje, é o 10 do Brasil. Brasil ou é o 10. Após uma boa moral. Noite para ele também. E a todos que compõem essa emissora. Essa emissora é fantástica. É verdade. Deus falei. É bom demais. Dá um abraço nas pessoas. Tem nosso grupo. Os participantes de modo geral do fã de Josimar de Aquino, outros concorrentes de outras emissoras, enfim, a gama de gente, os músicos, os velhinhos, as velhinhas e todos que admiram você. Após tenha uma boa noite, estou aqui conectado na 1070. Desejo a vocês tudo de bom. Saúde, paz, amor, felicidade e extensamente. São sinceros votos, Ronaldo Guedes de Campina Grande, um amigo de fé, irmão camarada. Tamo então, junto. Aí, meu amigo, uma boa noite e um bom trabalho. Estou aqui interagindo com você. Felicidade, um forte abraço para todos. A você e a todos que acompanham a emissora e os correspondentes de modo geral. Obrigado, filho. Beleza? Beleza. Uma boa noite. Boa noite. Perfeitamente. 20 horas, 24 minutos, já já, engano o carteiro aqui. Essa é de 1963, já já com José Augusto. Essa música foi lançada e tocada antes da rádio entrar no ar, hein? Nos anos 60. Mas daí do Brasil, vamos aí, muita gente já aguardando aí. Bicho bom, dinheiro, né? Dinheiro cega muita gente. Dinheiro tem desmantelado muita gente. Tem melhorado a vida de muita gente, mas também tem botado o negro na cadeia. Tem desmantelado a vida de muita gente. Tem matado gente. Um cão, o dinheiro. A ganância, né? Mas é o pagamento do funcionalismo da Paraíba. Governador João Azevedo, em redes sociais, aqui na Difusora. Vai lá, governador. Olá, minha gente. Passando aqui para dar uma grande notícia para a Paraíba, para todos os servidores públicos. Agora, no dia 28 e 29 de maio, estaremos pagando o salário de maio. E para que a festa de São João seja cada vez maior, o período junino seja essa festa da família, da confraternização, dia 10 de junho, nós vamos pagar a primeira parcela do 13º para todos os servidores, todos os aposentados, todos os reformados da Paraíba. Então aproveite, festejem com alegria e com segurança acima de tudo. Tá bom, rapaz. Olha, tem Vicente que está ouvindo. Já vou trazer Mirella Fernanda, né? Lá de... É, Mirella tá Itabaiana, Sergipe. É a mulher também da fazenda do governo de Alagoas. Mas aí, Dez, antes de Mirella aí, me traz aí esse Vicente, que ele é da Malhada aqui, mas tá em Brasília, lá embaixo, Vicente. Tem Vicente do Pará também, nos cocos, né? Bora, Vicente, lá embaixo, Dez. Boa noite, José Maria Aquino. Aqui quem tá falando é Vicente, conhecido Neto Eufrasa, aqui do Sítio Malhada, que mora em Curitiba, Paraná. Ah, em Curitiba. Tô aqui, José Maria, passeando aí na casa do meu pai, Pedro Eufrasa, Maria Alves de Oliveira, minha mãe. Sim. Meu irmão Geraldão, Zé Eufrasa, minha cunhada Fátima. Tô com minha esposa Maria aqui. Isso eu é quero que é pedir uma música rapaz. Oferecida a Geraldão, Folha Seca, com Amado Batista. Oferecida a todos os ouvintes que faz parte da Difusora Cajazeiras. Um abraço a todos, Osimar. Valeu. É nós. É nós, é nós. Depois de nós, é nós de novo. E depois de nós, nós é nós de novo. Pronto. 20 horas e 26 minutos. Daqui a pouquinho tem Raimundão. Mas Mirella Fernanda, mulher da fazenda aí, né? Lá do governo de Alagoas, mas trabalha em Sergipe, lá em Itabaiana, né? Vou falar nisso, tem até a notícia de Itabaiana, eu vou ver depois por aqui, eu vou perguntar a Mirella. Mirella, seja bem-vinda, inclusive o Castelo, o advogado Castelo. Cadê? Tem alguma coisa de Castelo aí, daí do Brasil? Aquela vinhetazinha de Castelo. Pois é, coloca aí. O Castelo. O Castelo tá ouvindo a gente. E as filhas advogadas também. O Castelão, hein? Pois é. O Castelo disse que é fã de Mirella Fernanda, né? Pois é. Tem alguma coisa de Castelo aí? 20 horas e 26 minutos. Vamos lá, Mirella. Oh, obrigado, Ronaldo. Ronaldo aí de Campina Grande e Ronaldo Guedes. Já, Raimundo. Mirella, boa noite, Mirella. Boa noite, meu querido. Tudo bom com você? Com tá, o Dez, tudo bom? Tá tudo bom, tudo tranquilo. Graças a Deus, Mirella. Graças a Deus. Tá tão baixo, Josemar. Não, mas aqui tá bom, aqui tá bom. Pode não vou tá perturbar, bom? Não. Pode falar aí. Então vamos lá. Então vamos logo mandar logo um cheiro cheiroso para o seu Castelo, né? Que eu admiro bastante ele. E aí, eu tava ouvindo aqui, vendo pelo... um grupo do Josemar, falando aqui de Aracaju, viu? Lindo, viu? Oh, bonito. Meu peixe! Olha o Castelo aí, ó. Oh, meu peixe! Oh, meu Deus do céu! Que sacrifício, companheiro! Ele é advogado e tem duas filhas da advocacia também. Não, uma filha e um filho, advogado. Mas não é o caso, ele é fã da Difusora, é ouvido da Difusora e seu fã também, ele falou, viu? Ele disse, ó, Josemar, quando aquela menina lá de Sergipe ligar, diga a ela que eu mandei um abração e um cheiro cheiroso pra ela. Então, dou um cheiro cheiroso pra ele, com certeza. Quer mandar um cheiro cheiroso pra Wendy Saraiva, o moral de Mirella Fernanda. É, tô aí. É o moral das meninas. É, o moral das meninas, mas também é moral de Mirella, né? É. Com certeza. É. E o vovô Telzinho, assumiu. É, com certeza. Eu vi ontem, Telzinho, vovô, cantando a música do... como é mesmo? O menino de vovô vai deixar vovô. O menino de vovô vai deixar vovô. Vai deixar vovô. Vai deixar bobó, É bobó. Quero mandar, Josemar. Quero mandar um cheiro bem cheiroso. O Enes Sarais é o mural de Mirella Fernanda. Obrigada. Quero mandar um cheiro bem cheiroso, especial para Darinho Sampaio. O cheiro, meu querido. E um cheiro bem cheiroso para Ronaldo Gomes. Oh, meu querido, saúde para você, tudo de bom, viu, meu querido? Um cheiro cheiroso para Morena, minha flor, um cheiro. Olha, quem tá lhe mandando um abraço também, mandou uma mensagem aqui. É o rei da voz de Crateús, é o J. Alves, o Gogó, o homem que tem um grupo de notícia bem acessado em todo o Brasil. A voz de ouro lá do Ceará, de Crateús, dizendo aqui... Lá na fazenda de Mirella, em Alagoas, tem queijo, muito das vacas. Eu vou estar lá para comer o queijo dela. Vixe, Maria. Tem queijo. queijo, tem muito queijo, mas o queijo vem de, não, vem, não é de lá não, viu? Vem de fora. Mas diga a ele que ele passa em Minas e leva, pega o queijo, vai pra Lagoa, comer o queijinho lá. Olha o outro aqui, você acende esse pessoal todo dia, olha o outro aqui, ó. Ô, Tumirelinho, cheiro pra tu, minha linda. Josemar, bota pra torar, Josemar. Meu amigão, malinha sem alça. Ei, Mirelinha. Oi, Moreninha também. A todos os ouvintes da Difusora, um abraço, uma boa noite. Ele tá lá no Cedro, viu? É ele, Xixi. É, não é o Darinho, é o moral das meninas. É uma linha sem alça. Ele disse que tem uma vitamina lá, um diabo tá vendendo lá. Diz que acende as mulheres, acende homem, acende velho, acende. E é? É. Eu vou lá pegar essa vitamina. Tô precisando, Darinho, da sua vitamina. Eita, mulher. Quero mandar um cheiro cheiroso para o nosso querido Cícero Dias. É isso, Juazeiro do Norte. Seu Eleomar, tropa de elite também, Juazeiro do Norte. Também um cheiro cheiroso para o seu Carlos Pedro, Ana Marinalva. Carlos Pedro. É o nosso querido seu Irineu, Dona Janete, lá em São Paulo, né? Um cheiro para ele e para todos os seus clientes. Ele disse que está aguardando sua visita lá. Diz que vai mandar um avião de lá para lhe pegar. Isso é gente. Mas será possível uma coisa dessa? Olha, quem está lhe mandando um abraço também é neto da farmácia lá de Iguatu, do Ceará, dizendo aqui. Outro. Eu ia mandar para ele agora mesmo. Dizendo um cheiro para Mirela, Itelzinho, Vitorinha e Dona Célia. Ô, seu neto, um cheiro para o senhor e para a Emanuele também, sua bebê, um cheiro cheiroso. Cheiro cheiroso também para o senhor Françoeude, para o nosso querido Valderi Carolino, o Fred, né, que naquele dia deu o ar da graça, mas estava quase falhando. Tá ouvindo, companheiro? Pois é. E para seus pais também, Fred. O cheiro cheiroso para Gilson da Bolívia, o nosso Naldo, o homem do Cipó, tô com saudade, Naldo. Cícero Dias do Juazeiro tá dizendo, diga para ela que são muitas emoções, aí. Oh, que chique. É muitas emoções. Também quero mandar um cheiro cheiroso para o meu vozinho, o senhor Antônio Daniel, em Alagoas. Nunca mais ouvi a voz dele. Foi, sumiu, velho, sumiu. E também o seu Raimundo Joaquim, né, e Amontado, um cheirão para ele. Nosso querido Edmar Soares, né, o correspondente. Já vai entrar aqui no programa. É o comentarista nota mil do Brasil. Não tem papa na língua, viu? É verdade. E também o nosso querido Ricardo Martins, também é o homem da voz de ouro, né? Ai, que maravilha. Ele e a esposa dele, né? Cidade então. Sorriso. Isso. Também é um cheiro cheiroso para seu... Como é o nome dele? E eu sei, minha. Você que sabe. O seu pai era José. Ah, Adão, seu Adão do Piauí. Adão, o seu José da Fazenda Fortaleza. Seu Alaúca, também tô com saudade, seu Alaúca. E é Salvador Bahia, Alaúca, véi, Alaúca, véi. Também o senhor Sebastião, o senhor Edmilson Batista, né, lá em... onde é mesmo? Na Bahia, Paulo Afonso. Cheiro pra ele. Cheiro também para o seu Sebastião Batista em Minas. Seu Julinho, cheirão pra ele. E também. Não vai esquecer o bem de Alagoas aí, não, seu conterrâneo. Não, de maneira alguma. Seu Zé Petrúcio, cheirão pra ele. Petrúcio. De Alagoas, na minha terra querida. Petrúcio começa a ouvir logo do início até o final, Petrúcio. É, com certeza. Ontem ele participou. Eu vi. Eu não participei ontem, mas eu ouvi a programação todinha. E também quero mandar um cheiro. Essa é a verdadeira audiência. Essa é a verdadeira audiência. Pra você ver. Eu posso. Eu tô dormindo, meu celular tá aqui gravando. Quando é no outro dia, eu escuto todinha, Josimar. Tu acredita? Que maravilha. Inclusive as aí. Duas mensagens. Inclusive, o Geraldo Farias também de São Paulo tá lhe mandando um abraço. Tá vendo que você quer? Eu ia mandar agora mesmo, Geraldo, um cheiro para o senhor, para o seu João, Dona Maria. Olha, pense. Eu vi a horta do seu João, menino. Que coisa maravilhosa, viu, Josimar? Mandaram um vídeo. A Central FM aí tá retransmitindo a gente aí em Maceió, Alagoas, viu? Carlinho Racha também, um cheiro bem cheiroso pra ele. É o moral das meninas também, em Alagoas. Mas isso aqui tá lá do Pará, não sei se é pra você, é Vicente, lá do Pará. Diga aí, Vicente. Eita, Vicente, estão te ligando aqui. Josemar, boa noite, quero que você toque a música de Kiko Zambianca, Rei Tchu. Manda aí pra você, pro BR Brasil, galera do Sítio Cucos, galera do Distrito da Zevém. Para todos que estiver na escuta, José Vicente, São Domingos do Araguaia, Pará. São Domingos do Araguaia, Pará. Não, é seu Vicente, é maravilha. Um cheirão pra ele também. Olha, pediu uma música, viu? Maravilha a música que ele pediu. Kiko, olha, Zambiani, o professor, né? Eugênio Rolim Rodovalho de Alencar tá lhe mandando um abraço aí. Digo, não me esqueça não, danado. Não, esqueço não, um cheirão pra ele, com certeza. Coronel Cunha, né? O Coronel Ronildo, é o Sargento Alfredo de Alagoas. Sim, Sargento Alfredo, rapaz. A bexiga disse que vai pegar o cacetete dele, vai dar uma alisada aí, danado. Sargento Alfredo. Ao seu Otávio Gomes, da Boa Santa dos Guararapes, Pernambuco, né, isso? É. A nossa querida, né, a Nega de Brasília, Credivânia, Vital Menezes. Não esqueça do seu Duduca lá do Mossoró, não, velho, disse. Diga essa menina que fala em mim. Quê? É Duduca de Mossoró. Duduca? É. Ah, um cheirão pra ele. Agora eu vou colocar aqui na minha mente. Okay. É tudo na minha mente. Seu Raimundo lá de Amontadas no Ceará diz: boa noite, Mirella, boa noite, Josimar. É o Joaquim de Amontadas. Mirella, é um cheiro cheiroso pra você. O nosso churrasco continua. É, te ganhou, se for possível, Josimar. Toca aí do Vasco pra mim. Eita diabo, é porque o Vasco ganhou. Também esses meninos. Com certeza, eu sou vascaína, então estou feliz, com certeza. É, dei ela, pois é. Tô feliz, mandaram aqui mensagem adoidada aqui do Vasco. Eu estou feliz, Vasco. E também eu quero mandar um cheiro cheiroso pra Ivonete, pra Dona Diva, pra a Cleide Del Marie, também o seu Zé de Onions, o seu Miguel Saluar. E a olha, que estiver ouvindo. Olha, respeito, recebo um abraço respeitoso aí do prefeito de São José Piranhas, o Baulins, vai na estrada com seu assessor Crispim Filho, lhe mandando um abraço e mandando um abraço para todos os cajazeirenses aí e os piranhenses, né? Aí, então, na estrada e ouvindo e mandando um abração, tá bom? Eu também, tudo de bom. Que Deus abençoe, te proteja aí nesse caminho. São Cristóvão que lhe proteja. Faz uma boa administração lá em São José Piranhas, viu? É, né? Administração deixada por Chico Mendes. Oi, diga lá, Beto. Quero mandar também um cheiro cheiroso para o nosso querido Juscelio, né? Lá do Beco do Furico, o seu Zé Wilson. Mas minha filha, que conversa é? Que beco de matar. Não é lugar que... Fala, Jesus! Fala, isso foi hoje? Foi hoje. Ai, Josimar. Ah. E se eu esqueci de alguém, todos se abraçados, cheirados, cheirosos. E hoje, como é dia do abraço, eu mando abraço pra todos, entendeu? Ah. Esse abraço bem forte de Mirella Fernanda. E Mirella jamais vai esquecer de nenhum de vocês, entendeu? Eu esqueço assim de nome, mas tá tudo aqui no meu coração. E eu quero ouvir, Josimar, se for possível, com Zé Ribeiro 10. Tive tanta confiança. Bota aí, 10. Eu quero lembrar do meu paizinho, que meu paizinho amava essa música, viu? Meu saudoso paizinho. Viu, Josimar? Você tá Itabaiana, Sergipe, né? Com certeza, com certeza. Tô aqui. Não tô agregada, menina? Tô agregada ainda por aqui. Tá bom. Um cheiro, cheiro pra Dona Célia, pra Júlio, pra Jussiara, pra Vitorinha. Telzinho, o amor da minha vida. Carolina! Isso, Carolina, sim, meu amor. Eu vou em Cajazeira pegar Telzinho pra ele passar uma semana aqui comigo, Josi. Segura! Mas um cheiro pra vocês aí, Josimar. Um abração, Mirella. Toca aí, 10. Tive tanta confiança com o Zé Ribeiro. Já vou trazer meu amigo José Gomes, de Tanque Dark, Alagoas, Rádio Nova Glória FM, retransmitindo a gente, a rádio dele, hein? Aperta aí, vamos embora. Se eu pudesse ter você, meu bem, ó, quanto bom seria. Nunca mais eu sofreria como eu vivo a sofrer. Desde o dia em que eu lhe vi pela primeira vez, senti que nascerá o amor em mim, mas que cedo teve fim. Tive tanta esperança de ser meu o seu amor, toda a minha confiança no que você me falou. Hoje só tenho lembrança de um fracassado amor que me deixou como herança a saudade e a dor. E eu que tanto lhe pedi pra você não me deixar e enfim, só Deus sabe o quanto eu sofri por você me abandonar assim. Tive tanta esperança de ser meu o seu amor, toda minha confiança no que você me falou. Hoje só tenho lembrança de um fracassado amor que me deixou como herança a saudade e a dor. E eu que tanto lhe pedi pra você não me deixar e enfim, só Deus sabe o quanto eu sofri por você me abandonar assim. Por você me abandonar assim. Ei! Esse amor que trago em mim, eu não sei se é certo. Encontrei o meu jardim em pleno deserto. Toda vez que tento te falar, não contenho minha emoção. Eu queria dizer que te amo numa canção. Oh, rádio boa! Maio é mês das mães. E a Casa do Celular preparou um show de ofertas e facilidades para presentear a mulher mais importante de nossas vidas. Celular E-Lite 2, só 10 vezes de R$34,90. Moto G04, 128 GB, 10 vezes de R$79,90. Samsung A05, 10 vezes de R$89,90. Tá sem dinheiro? Tá negativado? Relaxa. Temos o crediário mais facilitado do Brasil. Quer mais? Na compra de qualquer aparelho, você estoura o balão e ganha um presente para a sua rainha na hora. Casa do Celular é barato e sempre será. Em Cajazeiras, na rua Padre Manuel 99, e em Souza, na rua José Barreto 144, Centro. Doutora Maria Tereza Sobral, CRM 3075, Paraíba. Especialista em ginecologia e obstetrícia. Atende convênios e particulares. Consultas ginecológicas. Prevenção de câncer através de coleta de citologia, colposcopia, pré-natal de alto risco e ultrassonografia. Atendimento no Centro Médico de Cajazeiras, Rua Júlio Marques de Nascimento, 1357. Marque sua consulta pelos telefones TIM 996997734, 3531-4414 e 3531-2482. Doutora Maria Tereza Sobral. A Diniz Calçados tem as melhores marcas em calçados pra toda a família. Excelente atendimento. A Diniz Calçados tem tudo que você quer. A Diniz Calçados tem a melhor qualidade. A Diniz Calçados tem o melhor conforto. Muitas novidades você vai encontrar, pra criança, pro papai e pra mamãe. Vem comprar com a gente, Diniz Calçados, vem ser feliz. Quer sair da faculdade já com anos de experiência? Vem para Estácio. E agora é a hora de experimentar? Hein? A Estácio preparou uma oferta tão incrível que eu estou espalhando por aqui. Cursos a partir de R$ 99,00. E você tem mais de 100 cursos de graduação e pós-graduação. Todos EAD. Não falei? Tá imperdível. Agora aproveita e conta pra galera. Vocês podem viver juntos essa experiência. Acesse estácio.br, WhatsApp 996539340. Polos EAD Cajazeiras, Pombal e São José de Piranhas. Faz seu brilho, faz Estácio. Atenção! Você está pensando em tirar sua primeira habilitação ou mudar de categoria? Vá agora mesmo na Autoescola São Cristóvão. Promoção no valor da autoescola para habilitação carro e moto por apenas R$ 1.000. Garantia do processo mais rápido da cidade. São 18 anos formando motoristas com responsabilidade. Autoescola São Cristóvão, ali vizinho ao supermercado Cajazeiras. Ligue 98655-2965. Autoescola São Cristóvão. Que tal um banho de espuma? Com a linha Cuide-se Bem Show de Banho do Boticário, você se diverte e fica com cheirinho de banho tomado o dia todo. Leve dois ou mais itens da linha e ganhe 20% de desconto. Uhul! Compre na loja, com o revendedor, pelo WhatsApp do Bote ou pelo site. Opa! Até 3 de setembro ou enquanto durarem os estoques. Cuide-se bem, show de banho é o Boticário. Difusora. 60 anos com você. Amor é lindo. No que aconteceu? Ai, que delícia. E não mais brigar, você e eu. Não, você não vai partir, porque gosto de você. É, que música, hein? Você na melhor audiência. O conteúdo aqui do programa faz toda a diferença, hein? 20 horas 47 minutos, às 21 horas tem o Cavalo Primo. 10, traz aí. Vamos tocar duas, se der tempo aí, 10. E depois a Amado Batista, a gente toca na outra, no BG, depois do Cavalo Primo. Me traz aí Mariana, José Gomes e Cícero Dias. Eu tenho Cícero Gomes, né? De Juazeiro do Norte. Vamos lá, 10. Mariana. Josimar de Aquino. Oi. Aqui é Nalvinha do Cícero Santana, município de Serra Talhada, Pernambuco. É Nalvinha. Quero que você mande a música de Amado Batista para oferecer para minha amiga Cleudivane Petrolina, para Vital Menezes de Floresta, para Negra de Brasília, para seu Genival, e João Pessoa, na Paraíba, e para Maria Edith e para todos os ouvintes, tá bom? Fique com Deus, seu Genival, para você e sua esposa também. E para todos que trabalham nessa rádio maravilhosa, fazendo essa programação. Valeu, um abraço. Boa noite, Josimar de Aquino. Estamos aqui na escuta do programa, né? É. E retransmitindo o mesmo programa. Obrigado, querido. Quero mandar um alusão para meus queridos que estão sintonizados, né? Na Difusora. É. Meu abraço, né? Mirella Fernanda, meu abraço ao 10. O Dom Gomes está em São Paulo ouvindo. Todos os ouvintes que sintonizam, né? É. Meu abraço ao meu irmão Dom Gomes, lá em Guaianazes. Tá São Paulo, Laels. É. O Laels. Laels. Tanque D'Arca. Tanque D'Arca, Lagoa. Tuba, o Damião do Rádio. Esse povão maravilhoso, né? É. Quero mandar uma boa noite a todos. Meu muito obrigado aí, Rosimar. Valeu, essa é a cara de J. Cândido da Brasil Sat, essa música aí, ó, daí. Vai. Vou cair na gandaia. Caia não. Com a minha dendeca, eu vou mostrar pra essa gente como se curte um som na discoteca. Vou cair na gandaia. E eu. Com a minha dendeca. Ele, ó, eu vou mostrar pra essa gente. Se for só na discoteca, vem vem, vem, vem, ô menina, vem comigo dançar. Vem curtir esse som brasileiro, não é do estrangeiro, ele é do Pará. É da Paraíba. Vem, vem, vem, ô menina, mas vem mesmo. Boa noite, Josemar de Aquino, boa 10 noite. Do Brasil. Boa noite a cada ouvinte do show do Josemar, aqui pela Difusora Rádio Cajazeiras. Projeto de eficiência hídrica do aeroporto de Juazeiro do Norte vence prêmio na Espanha. A AENA Brasil transformou os desafios do semiárido num prêmio de inovação concedido pela Espanha. Eles criaram o projeto Eficiência Hídrica no aeroporto de Juazeiro do Norte, localizado na região do Cariri. A iniciativa, que prevê o reaproveitamento inteligente da água, ganhou o prêmio Inova na categoria Meio Ambiente. O reconhecimento é concedido pela AENA a profissionais cujas ideias contribuam para a transformação dos aeroportos. A cerimônia de premiação será realizada na Espanha na próxima sexta-feira, dia 24. Além dos brasileiros, outros 4 grupos foram premiados nas outras categorias: transformação e experiência do cliente, uso inteligente de recursos, novos negócios e melhores práticas. Puderam concorrer trabalhadores de todos os 78 aeródromos da rede internacional da companhia, que é a maior operadora aeroportuária do Brasil e no mundo. Com a premiação, o projeto piloto pode ser expandido para outros aeroportos. Josimar, oi. Quem está na escuta nesse momento, no distrito de Fátima, Cachoeira dos Índios, são Antônio Monteiro, Juvino Moreira e Messias. Antônio Eletricista está em Ipueiras, Cachoeira dos Índios. E na cidade de Barro, Ceará, está o amigo M. Saraiva, a quem eu cumprimento todos os componentes e todas componentes do grupo Fãs de Josimar de Aquino. De Juazeiro do Norte, Cícero Dias. Olha, daqui a pouquinho eu vou trazer Zé da Volta, que é de Campina Grande, está na estrada, caminhoneiro, ó. Sargento Otávio Gomes, Jaboatão dos Guararapes, do Grande Recife. 10. Vamos com 2 músicas aí para completar o horário. E em seguida vem o Caval Primo das 21 horas. De sol. chegou. Trazia no rosto as marcas e o sol queimou. Disse que estava cansada, sem lugar para ficar. Tive pena do teu pranto e disse: pode entrar. Como se me conhecesse, ela me contou seu passado de aventuras, onde ela passou. Eu sem nenhum preconceito, com amor lhe aceitei. Um mês e pouco mais tarde, com ela me casei. Mas um dia sem motivo, ela me falou: eu nunca te amei. O teu pão e tua casa foi que eu... Identificando a sua sintonia. Super Rádio Difusora. Super Rádio Difusora. Difusora. Música, esporte, informação. Difusora. A rádio do jeito que você gosta. Dentro de 5 segundos, notícias. Mais de 66 mil paraibanos são contemplados no primeiro lote de restituição do imposto de renda. 21 horas. Na pista da notícia, Difusora acelera. O seu repórter Caval Primo. Realização empresa Cavalcante Primo. Difusora, perfeita ao informar. A castração química voluntária para criminosos sexuais reincidentes. É isso o que propõe o projeto de lei aprovado hoje na Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, no Senado Federal. Em troca, criminosos sexuais reincidentes que aceitem a castração química e preencham demais requisitos legais de acordo com o Código Penal, obtêm livramento condicional, ou seja, do regime penal fechado para prisão condicional, pelo menos enquanto durar o tratamento químico. O bicho pegou. O tempo em Cajazeiras se apresenta bom. Neste momento, céu pouco coberto, com possibilidade de pancadas de chuva. Temperatura chegando aí aos 27 graus. Policiais. A Polícia Federal deflagrou hoje a Operação Pombo Primeiro, com o objetivo de investigar fatos relacionados a desvios de produtos que se encontravam no fluxo postal dos Correios. Estão sendo cumpridos 2 mandados de busca e apreensão em João Pessoa, Mamanguape, expedidos pela Justiça Federal. Esporte. O Souza não conseguiu vencer o Red Bull Bragantino de São Paulo e foi desclassificado. Ontem, na Copa Brasil, o time paulista que venceu o Souza por 3-0 no Nabi Abichedi avançou para as oitavas do campeonato. O público presente no estádio Bragantino, ou de Bragança Paulista, foi de 3.739 pagantes. A seguir, mais de 66 mil paraibanos são contemplados no primeiro lote de restituição do imposto de renda. Tradição. Isso o Posto Santo Antônio tem de sobra. São vários anos realizando um serviço de qualidade e confiança em Cajazeiras e todo mundo já sabe. Combustível é no Posto Santo Antônio. Gasolina comum aditivada, álcool diesel S10 e frentistas capacitados para um atendimento como você merece. Tudo isso com preço justo e muita qualidade. Posto Santo Antônio. Nesse você pode confiar. O engenheiro Carlos Pires de Sá, Camilo de Holanda. Na Paraíba, 66.133 contribuintes serão contemplados no primeiro lote de restituição do Imposto de Renda à Pessoa Física 2024, relativo ao exercício financeiro de 2023, cuja consulta foi liberada hoje pela Receita Federal e abrange também as restituições residuais referentes aos exercícios anteriores. Caval Primo volta às 22 horas. São 20 horas, ou melhor, 21 horas 4 minutos. Às 22, volta o Caval Primo. Vem comigo, J.A. e o 10 do Brasil, até às 23 horas, no showzão da Difusora. E fique ligado na Difusora. Seu repórter Caval Primo liga você com a notícia. Realização Empresa Cavalcante Primo. Difusora, perfeita ao informar. Difusora. 60 anos com você. Rede Super Araújo, presente em todo o Alto Sertão da Paraíba. Em Cajazeira, Supermercado Araújo, Maralto, Primavera e Supermercado da Hora. Em São José de Piranhas, Conceição e Itaporanga, também temos a Rede Super Araújo. Rede Super Araújo, em breve também na Cidade de Patos. Rede de Supermercados Super Araújo, presença marcante no seu dia a dia. Cajazeiras e região tem o Dr. Pablo Leitão, médico ultrassonografista, membro do Colégio Brasileiro de Radiologia. Dr. Pablo Leitão realiza ultrassonografia de abdômen, tireoide, mamas, rins, próstata, pélvica e testículo. Realiza obstétrica morfológica e Doppler. Dr. Pablo Leitão atende todos os dias na Clínica Medical Centro de Especialidades. Agende agora a sua consulta ligando para 83 994 12 91 91. Sempre falavam para mamãe que política não era coisa para mulher. Também imagine, quando ela nasceu, a gente nem podia votar. Meu primeiro voto foi aos 16 anos. Mas até hoje eu nunca vi nenhuma vereadora mulher na minha cidade. Eu quero me ver na política. Sem ataques, sem violência de gênero. As próximas gerações merecem um Brasil com mais mulheres na política. Juntas podemos mudar a história. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. Oh, rádio boa! Essa é a Difusora! Xalalalalá, xalalalalalá, xalalalalá, deixa-me dizer quanto eu te adoro, quantas vezes choro, meu bem. Deixa-me falar tudo que eu quiser, tudo que eu souber também. A todo momento eu penso em você. Será possível que você não vê que tão sozinho estou, tão pobre de amor? Deixa-me sonhar com o seu carinho. Siga o seu caminho pra mim. Xalalalalá, xalalalalá, xalalalalalá. xalalalala, xalalalala, xalalalala, lalá. Pois é, 10 do Brasil, 21 horas e 7 minutos. Prepara aí, lá embaixo, o Onildo Pereira. Ele vai falar alguma coisa aí, lá de São Luís do Maranhão. Mas o Tazan tá chegando, hein? O Tazan, lá de Porto Velho. Diga aí, Tazan. Eita, Tazan, velho. Bora, Tazan. Pouco eu tô chegando, Josimar, vai avisando aí que eu tô chegando, hein? O ladrão caiu do telhado, rapaz, foi roubar a casa do material de construção, o telhado caiu, ele caiu, aí, ó, daqui a pouco, Naldo Souza, tô chegando, o Tarzan da Amazônia. Eita, pois é, rapaz, baixou tudo aqui, esse sonho tá um caso sério, meu. Baixou aqui, ah. Quisera ter a coragem de dizer que é bem grande o meu amor, mas não sei o que acontece. Faltou aqui, tá parando aqui. Mas Dez, aí tá com problema esse bicho aí. Você aumenta aí, aqui não chega nada, tá? Faltou de uma vez. Traz aí o Onildo Pereira. Onildo Pereira, 10. Onildo Pereira lá de São Luís, no Maranhão. Vai lá, Onildo, boa noite. José Maria Aquino. Boa. Aqui é o Nildo aqui de São Luís. Rosemar. Oi. É, o governador e os secretários e o vice-governador aumentaram o salário 100%. Os deputados votaram aqui de São Luís por governador e os secretários e o vice-governador um aumento de 100% no salário. Enquanto que os trabalhadores não ganham nada, só ganham mesmo chute na traseira. É verdade. É um caso sério esse país, rapaz. O trabalhador, o povo brasileiro, tá numa bomba. Não é um sofrimento da gota. Eita, menino. É sofrência, viu? Lá em cima, Zé da Volta. Zé da Volta tá ouvindo o raidão na carreta dele. Foi meio daquela música de Mirella, do... É aquela música Mirella perdeu, a Zé Ribeiro. Aperta aí, 10. Lá em cima, aí. Nunca mais eu tô feliz. Josimar. Bora. Chegando aqui em Uruçuí, Josimar. Basta ser ali, dá um mergulho na piscina e tirar 2 metros, né? É. 3 horas da manhã, acendeu o fogo de novo. Deus quiser e Nossa Senhora, que ele quer, né? É. Boa noite, Josimar. Como é que tá aí, Dez? Tá primeiro. Josimar. Oi. O programa é diferenciado, que Josimar. Muito. Ninguém imita, não, Josimar. É de 100 a 1.000. Obrigado. Boa noite pra todos os caminhoneiros que estão na rodagem, correndo atrás do leite do menino, né? É. Carregando o Brasil nas costas, Josimar. Nós faz com gosto e com prazer, Josimar. É verdade. Aqui não tem preguiça, não, Josimar. É toda hora, o chicote estralando, Josimar. Tamo por cá, Josimar. Rocha, Josimar. Bota, segura, 10 do Brasil. A buzinada, Josimar. Valeu, moral. Nunca mais dei, né? Bora. Tudo é ao vivo, tudo é ao vivo. É triste eu ter que confessar que o meu amor morreu. Meus olhos já nem conseguem mais fitar os olhos seus. Pois é, verdade, Brasil, 21 horas e 12 minutos e a Câmara dos Deputados, olha aí o que o Nilson falou. É só no trazer do trabalhador. Câmara aprova projeto do governo que reajusta vencimentos das carreiras da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Penal Federal. Vamos ao telefone. Alô, boa tarde. Ô, boa noite. boa tarde. Boa noite, meu filho. Eu disse boa tarde, aí você disse também boa noite. É, tudo bem, Josemar? Tudo bem, querido. Quem é? É Romero, do Silvio Espírito, da Várzea. Romero do, da Várzea? Romero da Várzea, do Recife. Ah, rapaz, Romero lá da Várzea, lá do, do, no Recife, no Grande Recife. Romero, é um prazer, rapaz, vocês estão ouvindo, desligando aqui pra Rádio do Brasil. É, diga aí, rapaz, tem alguma coisa aí, aí da sua, do Grande Recife? Eu quero ouvir... Nathalie com Fivores, tá certo? É. Ah. E o mais, tudo bem? Como é que tá o tempo aí na capital do Recife, aí na capital pernambucana, nas várzeas, né? É, tá bem. E aí, Cajazeira? Aqui tá bom, o tempo pode chover, trazer pancada de chuva aí pras portas, a madrugada aí, pode dar uma chuva boa por aqui, viu, Romero? Ah, rapaz, tá bem. Um prazer você estar ligando pra gente e ouvindo a... Deixar as emissoras da capital Recife e ouvir a Rádio da Paraíba. Ô, você vai botar agora, Josemar? Não, já. Vai sair agora, viu? Tá. Um abraço, querido. Um abraço. Lá das várzeas do Grande Recife. Vamos lá, Pedro Henrique de Itaporanga, 10. Pedro Henrique. Boa noite, meu amigo Josemar da Quina, que é Pedro Henrique de Itaporanga, tô falando de Campina Grande. Tô aqui com minha mãe aqui, já esperando o São João. Tô com um forrozinho aí pra nós aí. Pois é, mas já. Olha, teve Romero lá de Recife e tem Romero aqui também, de São José de Piranhas e seu José, pra gente trazer as músicas. Aí o meu amigo Cícero Dias de Juazeiro do Norte, Josemar. O Sport Recife está ganhando do Atlético Mineiro 1-0. Já no segundo tempo, Copa Brasil. Eita, rapaz, o futebol não entende, hein? Não entende mesmo. O Atlético está na primeira divisão, o Sport está assim, na Série B, mas aí a Copa Brasil vai derrotando o Atlético Mineiro 1-0. 10, coloca aí, Romero Cavalcante. Boa noite, meu amigo Josemar Aquino. Boa. Romero, meu amigo. Boa noite aí a você, a dona Célia, a Vitorinha, o nosso 10 do Brasil, né? É. Laurenito. E uma boa noite especial também ao nosso diretor, presidente Zé Cavalcante, esse grande empreendedor, Cajazeira e na Paraíba toda. Os nossos amigos aqui de São José do Piranha. Boa noite a todos. E parabéns aí também a entrevista da doutora Paula, hoje no programa Boca Quente, parte 2. Foi bem proveitosa a participação dela aí na entrevista. E boa noite também ao nosso prefeito, esse grande benfeitor de Cajazeira, né? A saúde, ele trabalha muito em tudo aí em Cajazeira. Ele botou tudo nos eixos, né, meu amigo? Boa noite aí, Zé. Você é a UTI do sertão, como diz todo mundo. Abraço aí, Josemar. E obrigado pelo espaço, meu amigo. É mais gente aí, 10. Traz aí, seu José. Lá do Piauí, é o pai de Adão de Ueiras Piauí, da Fazenda Fortaleza. Boa noite, Osmar. Boa noite, Télio Brasil. Como é que tá, Télio Brasil? E é o Zé Luzia do Sítio Fortaleza. Manda um cheiro cheiroso pra Mirella. Mirella mora em meu coração e não paga aluguel. E é, mãe. E hoje, Josimar, pro seu dia do abraço, eu mando um abraço pra você, pra Mirella, pra Dé do Brasil, pra seu Saraiva, meu grande amigo Valderinho Carolino. Será possível uma coisa dessa? Mas será possível. Conversei com ele hoje, Josimar, através do áudio, por duas vezes. Mas será possível uma coisa dessa? Me mandou até uma foto. Da Santa Rita de Castro. E Josimar, eu vou lhe pedir uma música. Eu não vou me alongar muito, não. Vou lhe pedir uma música. Genival Santos, se for preciso, ofereça a todos os seus ouvintes. Primeiro lugar para Valdeir Cavalcante. E todos os seus ouvintes. Citar nome por nome, porque é muito. E desejo uma boa noite pra você, Diário do Brasil, todos os seus ouvintes, pra Adão Noeira, Valdir, seus dois filhos e todo mundo que tá ali ouvindo, Ademar. É no Brasil inteiro. Uma boa noite, fique com Deus. Pois é, traz esses outros aí, esses dois ouvintes aí, pra gente trazer música. Boa noite, meu amigo José Maria Aquino, boa noite a todos os ouvintes da Rádio Difusora de Cajazeira Pioneira, essa rádio dona do Brasil, boa noite para o 10 do Brasil. Boa noite para todos que estão na escuta. Aqui quem nos fala é Raimundão do Zabumba, falando aqui da cidade de Santa Cruz da Venerada, no estado do Pernambuco. Gostaria de mandar um alô para Bebé, vereador aí na Várzea da Ema, o vereador do povo, um Damião de Doca, Moacir, José de Pedro. É, também o Sofoneiro em Tamar, mandar um alô todo especial para Valdéria e Carolina em Cajazeira, para Dona Célia, Vitorinha, Ivoneide Pombal, Cleite do Marim, Ana Rosa em São Paulo, alô Ana Rosa, para Mirelo Fernando, um alô todo especial para Mirelo Fernando, também para Zé do N11 em Petrolina aqui no Pernambuco, Cleide Vânia em Petrolina, Vital Menezes na Floresta do Navio, João do Guarda-Chuva em Campina Grande. Para Adelmo do Zabumba, um abraço para ele. Para todos os ouvintes que estão na escuta desse maravilhoso programa, se for possível, toca uma música aí de Renan e Raí, Me Liga, para oferecer a todos que estão na sintonia do show do Josemar. Joga para cima que é a audiência e tenha uma boa noite. Boa noite, Josemar de Aquino. Estamos aqui em Minas, minha filha. Aqui quem fala é o Raimundo Araújo da Silva, do Pau, do Ceará, mas está aqui em Minas Gerais. Gostaria de ouvir uma música de Milionários é Rico, Lembrança para Quem Não Foge de Mim, para oferecer minha grande amiga aí, com mais de mim, que está ali em São Paulo, em Guaianasa, e todos os meus amigos, e o Moral das Meninas, o Enio Saraiva. O Josemar, aqui é o Enio Saraiva da cidade do Barro, Ceará. Ei, Josemar. Oi. Que tocou muito na difusora também foi Agnaldo Timóteo. Simplesmente adeus. Né, Dédio Brasil? Passa aí pra mim, por favor. Obrigado, boa noite. Forte abraço. A Rocha 10. 21:20. Na maior audiência da Paraíba, rádio estourada em todo o Brasil. E haja sofrimento, vamos embora. Natalie, Natalie. nem vou lhe levar. Eu não quero ver esse ar de tristeza em quem pode cantar. Usando o Dom. Bora começar. E você? O cheiro é bom.

hoje só com meus problemas. Rezo muito, mas eu não me iludo. Sempre me dizem quando fico sério, ele é um homem e entende tudo. Por dentro com a alma atarantada, sou uma criança, não entendo nada. Rádio do Brasil, 21 horas 35 minutos. Olha, e a Paraíba tem até o momento 3.218.073 eleitores aptos a votar, hein? Mas diga aí, Cícero Dias. Oi, que diz? Oi. Josemar. Oi. Laurentino Bezerra de Menezes é 10. É Laurenito. Josemar de Aquino é 1.000. São muitas emoções. Rezo muito, mas eu não me iludo. Daí, vamos um pouquinho de humor aí, pra gente trazer mais ouvintes. Everton lá de Pesqueira, Tenonu de Lagarto, né? Irineu, Wagner Irineu, Lima Doce, lá de Alagoas. Inclusive, ela pede uma música aí, Lima Doce, né? Aperta esse menino preguiçoso que não quer trabalhar de jeito nenhum. Olha o moído aí, ó. Amor, oi. Eu tenho uma notícia boa pra te dar. Uma notícia boa? Sim. O que é? Arrumei um emprego pra você. Ai. Como é, rapaz? Arrumei um emprego pra tu, menino. Quem molesta foi que mandou você arrumar um emprego pra mim, rapaz? Isso aí é bom, é? Quem sabe você dizer notícia boa, rapaz? Como é, homem? Eu não mandei você arrumar uma bolsa de emprego pra mim, não. Quando eu quiser trabalhar, eu mesmo vou procurar. Eu não mandei você arrumar um emprego pra mim, não, rapaz. Mas, rapaz, já faz mais de 3 anos que tu tá parado sem ter emprego pra trabalhar. E agora eu arrumei um emprego. E o que é que tem? Eu que tô parado, não tô incomodado. Tu tá se incomodando? Deixa. Quando eu quiser, eu mesmo vou. Eu não mandei você arrumar emprego pra mim, não. Tu pode desmarcar esse negócio aí. Rapaz, tu vai receber 2 salários mínimos. Pode ganhar 4. Eu não quero. De jeito nenhum. Pode desmanchar esse negócio aí. Pra desmanchar nada, seu boca aberta. Tu só quer viver às custas de mamãe, Josué. Poxa, mas ela que quer dar as coisas. Ela que quer dar o quê, rapaz? Eu arrumei esse emprego pra tu, que tu tá mais de 3 anos sem trabalhar. Eu não quero não, rapaz. Desmancha esse negócio. Desmancha nada, pois você vai. Você vai, seu... Oi, vem pra cá. Ai, meu Paraguai. Eu lindo olhar. Olá, Dé, traz aí, Everton. 21h37, olha, uma mega operação envolvendo mais de 100 policiais prendeu 5 pessoas e apreende droga e armas em Conceição. Eita, pé desmantelo. Um abraço para Aparecida, lá, Aparecida, que está ouvindo a gente em Atibaia, em São Paulo. Perguntando se a gente toca música internacional. Toca, viu, Aparecida? Pode pedir que a gente toca aí, viu? Ô, Dez, inclua aí para o sargento Marco Aurélio. Ele pede uma de 1968. É, o Jerry Adriane esperando você, viu? Jerry Adriane esperando você para o Marco Aurélio, sargento. Ele disse até no ano da música, 1968. Olá, Dez, capricha aí. Boa noite, Josemar. Everton de Pesqueira. Escutando aqui a Cajazeiras no rádio AM, viu? Chegando aqui em alto bom som. É. Um abraço aí pra você e pra os ouvintes. Valeu, meu irmão. Meu amigo Josemar de Arquina, Dez do Brasil. A todos da Difusora que estão curtindo esse grandioso programa. Eu quero dedicar uma música do Antenor Nunes, tá. Dedicada a Xixila, lá no Céu, da Seu João na Guarda-Chuva, Seu Francisco. Mandar para Batista, lá em Paulo Afonso, para a década do, da Acordeon, para o Gauchinho, para aquela moçada boa de lá, que mora em Paulo Afonso, onde eu me criei. Me criei ali, José, mas em Paulo Afonso. Vi a cidade crescer. É o Batista, lá em Paulo Afonso. Abraçando a todos que estão curtindo aí. Gilmar da Valência, né? É, vamos mandar para Adelmo Zabu, para o Damião, para o Dona Iracema. Mandando aí para Damião, para todos que estão curtindo esse programa. Tá bom? Com Antenor Nunes. Boa noite, Josimar. Olha, a CBF anuncia o retorno dos Jogos do Brasileirão Série A para 1º de junho. Olha lá, 10, aperta aí, Wagner Irineu, mais um caminhoneiro. Boa noite, meu amigo Josimar de Aquino. Wagner Irineu pro carro, viu? Juntamente Zé Teó e Venenaldo. Aqui na Fazenda Buzaca, aqui em Morro Azul da Lapa. Aguardando aqui a nota aqui para nós dar prolongamento, Josimar. Hoje é a noite toda, isso? Cor e pancada, meu velho. Valeu, mano. Só com uma boa aí para nós aí que nós estamos aqui na madruga. Boa noite, Josimar. Boa noite. E amigo 10 do Brasil e todos os ouvintes do programa Show da Difusora, com Josimar de Arquino. Valeu, estou moral. Participando pela MDJ. Ofereço a música do cantor e compositor Eldo, para Marinês e para todos os ouvintes do grupo que participo, fãs de Josimar de Arquino e todos que estão na escuta do Show da Difusora. Deixo meu boa noite e meu abraço. Lima Doce, diretamente de Alagoas. Até a próxima. Pois é, a MDJ está retransmitindo a gente lá do Rio de Janeiro e essa ouvinte é de Alagoas, ouvindo o show pela MDJ. Mas 10 do Brasil, o Tribunal Superior Eleitoral absolveu Sérgio Moro, o juiz, né, em ação por abuso de poder econômico. Foi absolvido, não vai ficar ninguém. Câmara aprova reajuste de salários de servidores públicos. Na pesquisa Quest, 42% dos deputados avaliam negativamente o governo Lula e 32% consideram positivo. Não existe previsão de adiamento das eleições no Rio Grande do Sul, diz Alexandre Moraes, hein? Tem um doidinho aí, fica ligando para as emissoras pedindo para adiar as eleições. Que conversa, mais tempo. Mas estão com medo mesmo, né? Pedido para adiar as eleições. Não tem condição, então. O ministro Alexandre Moraes trazendo aqui que não existe essa pressão de adiamento de eleições, não. Eita, menino. Não estou entendendo, não. Nem eu, mas... Líder de facção morre em confronto com a Polícia Civil durante a operação em Salvador. Isso é uma carniça. Médica pediu perdão e diz... Diz a mãe do bebê morreu após o parto. Mais uma criança morre na rede pública. Eita, rapaz. A médica pediu perdão à mãe do bebê. Rapaz, é um caso sério, né? Dez, me traz logo aí da Tarzan com as notícias dele. É curtinho aí. Depois vamos trazer as músicas, né? Inclusive a música depois da Lima Doce. Vamos lá, o Tarzan aí, Dez. Aperta aí o Tarzan lá de Porto. Porto Velho, Tarzan. Cadê aquela, Dez? A mulher vai dar lá cacetada. Não tem condição, não. Cai, cai, ladrão, cai aqui nessa prisão. Cai, cai, ladrão, não tem lado e cai aqui nessa prisão. Não tem condição, não. Caiu, Josimar, caiu. O ladrão aqui, rapaz, caiu. Sapo, sapo. Se quebrou todinho, Josimar. E atenção para a matéria, diretamente da redação do Data Rolas, o jornal informativo do Tarzan da Amazônia, no oferecimento de borracharia do tio do Altair Alves. O seu buraquinho é a nossa alegria, porque a gente já fatura, né? Se não tiver o furinho, não tem como faturar na borracharia. O furinho do pneu, seu mais maldoso. E atenção, vamos lá então para a matéria, Josimar. Ladrão cai do telhado durante tentativa de furto em loja de materiais de construção. Pá, pum, pá. Ai. Irineu P. da Silva, de 30 anos, foi preso na madrugada desta quarta-feira, dia 22, após ser flagrado, Josimar, cometendo furto em uma loja de materiais de construção na Avenida Rio de Janeiro, no bairro Socialista, Zona Leste de Porto Velho. O acusado estaria na companhia de mais dois criminosos que conseguiram fugir, deixaram o cabra caído lá dentro da loja, lá, tudo quebrado, ó, fugiram. Isso é que é amizade, hein? É, rapaz, isso é que é amigo, viu? Já o ladrão saiu pulando os muros de residência, mas durante a fuga acabou pisando numa telha, caiu e lá embaixo esbagaçou-se todo. Todo ensanguentado, com a cabeça sangrando, o acusado foi detido por populares e ainda levou uma mansazinha, né? Deram um cacetinho nele enquanto a polícia chegava, ó. Iranei foi levado para a UPA e depois encaminhado para o departamento de flagrantes, ou seja, foi dormir vendo o sol nascer quadrado. Josimar! Olha, o pastor Tonhão, vai mandar um recadinho aí pra esses cabos que quer ficar todo, né, todo arrumadinho demais, né? Então, cuidado com a vaidade. Escuta aí, Josimar, olha. Vai lá. Vamos respeitar, vamos afulerar. Respeito o Naldo, respeito o Tarzan, pô. Josimar, rapidinho aqui pra encerrar. Um abraço aí pra Marinei Diniz, pra Mirella Fernanda, pra Cleidivane em Petrolina, Moreira na cidade de Souza, a minha amiga Lima Doce lá na cidade, lá em Maceió, Alagoas. Também um cheiro cheiroso. Um abraço aí pra todos, a todos que estão na escuta do programa de bem. De bem com a vida, não, Naldo. É o programa Josimar de Aquino, doido. Eu acho que o Naldo tomou a cachaça, rola a bota. Um abraço pra todos de Azeite. Tô indo embora, Josimar. Senão vai encerrar o programa e não termina a matéria, tá bom? É. Tchau, fiquem todos com Deus. E amanhã tem mais. Eita, já caiu de cipó aqui, ó. Agora eu gostei. Ai. Vem todo o tempo de babado aqui. Mas será possível uma coisa? Bota pra torar! Vergonha, em teu sorriso de amor, a ternura é sem fim. Já tô. Os teus cabelos macios são fios de seda. Fala, Jesus. Olha, trazer as músicas aí, né? Abraçando meu amigo Ribamar Dantas, São Bernardo do Campo, na sintonia do programa. Falar nisso, quem desapareceu foi Marquinhos, lá de São José dos Campos, São Paulo, né? Marquinhos, aquela ouvinte lá, que o pessoal chama sempre ela, lá de São Paulo também, como é o nome dela? Ana Rosa, que é amiga de Carlos Pedro e Marinalva e também do Raimundão. Ana Rosa. Vamos embora, 10, 11 minutos para as 22 horas. Um abraço, Ribamar.

Identificando a sua sintonia. Super Rádio Difusora. Super Rádio Difusora. Difusora. Música, esporte, informação. Difusora, a rádio do jeito que você gosta. Dentro de 5 segundos, notícias. Estado da Paraíba aprova 593 mil propostas para acordos diretos de precatórios com montante de 78 milhões de reais. Vitor Jorge. Na pista da notícia, Difusora acelera. O seu repórter Caval Primo. Realização empresa Cavalcante Primo. Difusora, perfeita ao informar. O estado da Paraíba tem exatos 3.218.073 eleitores aptos a votar nas eleições deste ano, conforme dados oficiais do Tribunal Regional Eleitoral TRE da Paraíba, publicados no site do TRE Paraíba, após o término do prazo para regularização e emissão de título eleitoral, ocorrido no último dia 8 de abril. No sertão da Paraíba, a cidade de Cajazeiras possui 47.725 aptos a votar, distribuídos em 37 locais de votação e 178 sessões eleitorais. Já na cidade de Sousa, são 47.687 eleitores aptos a votar, distribuídos em 23 locais e 163 sessões. A cidade de Patos registra a maior quantidade de eleitores aptos a votar na região. Segundo o TRE, são 68.486 eleitores aptos, 36 locais de votações e 233 sessões eleitorais. O tempo em Cajazeira se apresenta bom, pode chover nas próximas horas. Neste momento, 37 graus. Policiais. A polícia prendeu ontem um homem apontado como autor de 10 homicídios na cidade de Bahia, da Grande João Pessoa. O acusado foi preso no Recife durante uma ação integrada entre as polícias dos estados da Paraíba e do Pernambuco. Difusora. Esporte. O Nacional de Patos está aos poucos tentando superar a turbulência que culminou com a renúncia do agora ex-presidente Suélio Félix. O Conselho Deliberativo está ajustando a documentação para lançar o edital e convocar novas eleições nas próximas semanas. A seguir, estado aprova 593 propostas para acordos diretos de precatórios com um montante de 78 milhões. Tradição. Isso o Posto Santo Antônio tem de sobra. São vários anos realizando um serviço de qualidade e confiança em Cajazeiras e todo mundo já sabe. Combustível é no Posto Santo Antônio. Gasolina comum aditivada, álcool diesel S10 e frentistas capacitados para um atendimento como você merece. Tudo isso com preço justo e muita qualidade. Posto Santo Antônio. Nesse você pode confiar. O engenheiro Carlos Pires de Sá, Camilo de Holanda. A Câmara de Conciliação de Precatórios da Procuradoria-Geral do Estado da Paraíba aprovou a lista definitiva com os nomes de credores que se inscreveram no período de 6 de novembro de 2023 a 5 de dezembro de 2023. Para a celebração de acordos diretos de precatórios com o governo do estado nos termos do edital de 31 de outubro de 2023 no Tribunal de Justiça da Paraíba. 22 horas 4 minutos, novas notícias amanhã às 6 da matina no Bom Dia Notícia. Segue com o JA e 10 do Brasil, showzaço da Difusora até as 23 horas. E fique ligado na Difusora. seu repórter Caval Primo. Liga você com a notícia. Realização empresa Cavalcante Primo. Difusora, perfeita ao informar. A Consicrédito faz seu empréstimo consignado, liberando um valor de R$24 mil em até 24 horas. E para clientes BPC, LOAS e que possui representante legal, liberamos um valor de R$19.200. E se você já tem empréstimo, reduzimos sua taxa de juros e ainda liberamos crédito. E agora fazendo empréstimo para funcionários do Detran efetivo. Na Consicrédito, antecipa seu FGTS. Faz empréstimo também para servidor do estado da Paraíba, com margem de bens duráveis e cartão. Consicrédito, no calçadão Tenente Sabino, número 2, esquina com a Padre José Tomás. Telefone WhatsApp 991219935. A Clínica Ultra Diagnóstico por Imagem realiza exames de tomografia, angiotomografia, raio-x, ultrassonografia, mamografia, densitometria óssea e eletroencefalograma, de segunda a sábado e em horários especiais, atendendo também as mais variadas especialidades médicas. Uma clínica completa para você, com exames e especialidades reunidas em um único lugar. Por isso, prefira sempre a Ultra Diagnóstico por Imagem, seu centro de diagnóstico do Alto Sertão, localizado na rua Dr. José Moreira de Figueiredo 165, em frente à UPA de Cajazeiras. Agende já através dos telefones 3531-4404 ou pelo atendimento WhatsApp 839-9966-1809. Que tal uma renda extra vendendo os produtos mais amados do Brasil? Venha ser um revendedor ou boticário e faça seus próprios horários trabalhando em casa. Revendedores, o Boticário tem um aplicativo exclusivo para comprar de forma rápida e sem sair de casa. Promoções especiais e até uma loja completa com produtos para pronta entrega. Seja um revendedor ou boticário. Cadastre-se agora mesmo em www.revendedor.boticario.com.br e transforme sua vida. Difusora. 60 anos com você. Quando eu te encontrei, eu não imaginei que minha vida iria mudar. Mas notei que você fez questão de evitar meu olhar. Seus amigos então descobriram a razão que mudou o seu modo de ser. Que você também sente o amor que eu sinto em mim. O orgulho talvez adiou por um mês seu desejo. Verdade Brasil, 22 horas mais 7 minutinhos. Vamos em frente com o showzaço da Difusora. Um abração para Emanuel Carvalho em Natal, no Rio Grande do Norte. A Judite está ouvindo a gente no Rio de Janeiro, hein? Abraçar a Marinês Diniz, que nos dá essa força retransmitindo a gente pela rádio dela, MDJ FM, lá do Rio de Janeiro. E a Brasil Sabe também, a partir de agora, é transmitido a gente. Vamos ouvir até 10, 22 e 8, já, Carlos Pedro no programa. A Rocha da... Boa noite, José Mário Aquino, boa noite, Dede Brasil, boa noite a todos os ouvintes da Rádio Difusora, show da noite com a Difusora aí, botando para quebrar aí. É verdade. Esse sucesso maravilhoso. Parabéns aí por todas essas músicas bonitas aí. Eu lembro dos velhos tempos, quando eu era nova. Aquele abraço, Josimar de Aquino, Led Brasil. Mando um abraço aí para todos que perguntaram por mim aí. O Naldo Zabumbeiro, Maria Figueira. Um abraço aí para a nega de Brasília. A Yassaré do Ceará. Para a Gracinha do Recife. A Martins Cachoava da Bahia. Expedito Emílio Bajuá. O Renan, pela passagem de seu aniversário ontem. Lá no meu Tenente Aranias, julgando nota toda a sua família e a Neide. E também mando um abraço para Maria José de Euclides da Cunha, Renato da Bahia, Justino, também tá faz aniversário, né, que é do fã-clube Judite Queiroz. Um abraço. E um abraço para todos os ouvintes que estão conectados aí, que perguntar por mim. Aquele abração de Judite Queiroz, diretamente aqui do Rio de Janeiro, viu, meu amigo? Obrigado aí pela moral. Vou botar minhas músicas aí, só meu agradecimento. Manda um abraço também aí pro pro meu amigo Cariocão aqui de Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Cariocão, Duque de Caxias. Vamos a Carlos Pedro, 22h10. Carlos Pedro Moral, boa noite. Boa noite, Osmar. Tá tudo bem com o amigo? Tudo jóia. Diga Dona lá. Dona Mirella Fernando deu um show aí, não foi? Foi, como sempre. É muito bom a pessoa falar no nome da gente, a gente ter o conhecimento sem conhecer, viu? É. Mas é bom demais, através da difusora, a gente passou a conhecer Cleide Vanda e Dona Mirella Fernando. São duas pessoas especiais, gente fina, viu? Ô, Marinalva, tá escutando isso aí, Marinalva? Ela tá aqui, tá ouvindo. E ela, um abraço pra ela não gosta de falar, não, é, Carlos Pedro? É, eu gosto, mas ela está no celular. Dá um abraço pra Dona Zefinha Lopes, Dona Zélia, Dona Laila Moura, Cleito Maria, Vanei Pombal. Manda um abraço pra Jairzinho, Naí, seu Antônio das Palmeiras, Caboclo, Papá. Manda um abraço pra Pato de Coco, Valdecista na Gramilha, Patrícia da Energia, Ciciola, Leão da Brua, Tita dos Tricidores, Neurismar. Manda um abraço ao seu evangelista, Gula Moiraúna, e a música hoje é a nova de Jairzinho. Sérgio Brasil, um abraço. Tenha cuidado na água quente, negão. Tem água quente agora? Essa água quente do ouvido já faz tempo que as mulheres usam isso aí. Agora, né? 22h10. Agora tá castrando agora. Eita, Falado. Boa noite, Josimar de Aquino. Boa noite a todos os ouvintes da Rede Difusora AM da cidade de Cajazeira. Cajazeira. Aqui quem fala é Bido Tota, da cidade de Lagoa Grande. A Rocha. Josimar de Aquino. Oi, moral. Eu gostaria de ouvir uma música de quem? Um saudoso Paulo Sérgio. Paulo Sérgio. Aquela música que diz assim: sai de mim. Eu te amo. Ei. Eu te venero. Eita. É para mim. Mas, tudo, filho, tudo que eu quero. Quero. Eu te amo, eu te venero. É para mim tudo, tudo. Pô, já que cantou eu quero a música todo dia. Eita, Birubiru. Tá, agora eu gostei, viu? Vem todo o tempo de babada aqui. Eu te amo, eu te venero. Eita, canta bom. Mas antes da outro vídeo aí, deixa eu mandar um abraço aqui. Uma mensagem que está chegando de João Pessoa. É, rapaz, de um. Diz aqui, é o Coronel Ronil, diz aqui, boa noite, amigo José Maria Aquino, estou na escuta do melhor programa do Brasil, ao lado da minha esposa Adriana França, aqui em João Pessoa. Agora está chovendo muito aqui na capital da Paraíba. Mandar um abraço para meu pai, seu Chiquinho, é no sítio Cantinho. Ele está na escuta do seu programa. Forte abraço do Coronel Ronildo, homem forte do comando da Polícia Militar do Estado da Paraíba. Ele, o Coronel Fonseca, bota pra torar na segurança pública com o secretário Jean Nunes. Tá, rapaz, é um trio pesado, viu? Vamos lá, Dez, aperta a bajeta aí, Dez. Vamos lá. Eita. Boa noite, José Marquinhos Wilton. Aqui tá tudo bem, cara. Tá tudo bem, José Marquinhos, graças a Deus. Ele tá em Porto Alegre. Nós estamos na expectativa que qualquer coisa o hospital liga aqui para casa, tá? Casa de apoio. Chegou 5 órgãos há pouco tempo. E nós vamos ficar esperando. Pode ter um que dê certo, Fernando, né? Se vier, se for rins, que é muito órgão. 5 órgãos eu não sei se é de rins, ou se é de pulmão, ou se é de medula. Eu sei que chegou 5 órgãos. Estamos esperando, tá? Quero mandar um abraço a toda a minha família. A Cleide, a Ivoneide, tá certo? A Nega de Brasília e a todos os serragrandenses e a todos vocês da rádio. Uma boa noite. Você tem sido tão ruim. Você tem sido tão ruim. Zé Wilson agora, Dez. Vai dar cena aí, Zé Wilson. Zé Wilson está lá na... Ontem estava lá no Goiás. Boa noite, Josimar de Aquino. Boa noite, Dez do Brasil. E aí, como é que tá as coisas, Dez? Tá, tu gosta de angu? Gosto. Eu gosto. Nós de peixe. Cá, direto de Pirinópolis, Goiás. Pronto, tá em Goiás. Estamos na festa aqui ainda. Na luta, na correria, pai. Só pra pedir uma música e oferecer pra todos os ouvintes da Difusora, de Cajazeira, essa potência. A música é Casa de Caboclo. Aí eu ofereço aí pro Como eu sou humilhado lá no Peba do Lira, a minha mãe Rita, minha irmã Edneide, meu sobrinho Paulinho, minha sobrinha Manuela, o pai do Manuel lá no Peba dos Vicentes. Ofereço também para o Cosmo lá na Pinheira, ofereço para o Cicim, para a Geralda lá no Riacho do Meio. Meu amigo Romero Cavalcante, José do Piranha, está tomando uma geradinha. Na hora. E os nossos amigos fã-clube Josmar de Aquino. Oferecer para Lima Doce, para Marinei, lá no Rio de Janeiro. Dona Laura Moura, Porto Zé de Moura, Maria Figueira, Adelmo dos Abumba, Enio Saraiva, Moral das Meninas, Cícero Dias, seu Xixila, Altair Alves, nosso amigo Girolama em Souza, também Elias lá em São Paulo, Leomar, Tropa de Elite, e todo mundo desse grupo, todas as pessoas desse grupo maravilhoso, Dona Josmar e todos os ouvintes da Difusora. E eu vou passar aqui, Josimar, pro meu amigo, meu vendedor aqui. Quem é? O sofredor Danilo. Um vascaíno sofredor. Quero dar uma palavrinha com você. Danilo, boa noite, Danilo. Josimar, meu amigo, sou eu, Danilo. Uma boa noite aí. Ah. E todo mundo tá pedindo uma música aí, mas a música que eu queria mesmo é o hino do Vasco. Depois do que aconteceu ontem... Bota aí, Danilo. É o hino do Vasco, é muito sofrimento, viu? Se você puder passar, na hora, tamo junto. João aqui pediu também. Tchau, obrigado. É sofrimento, viu? Chama. Sofrimento, Ju. Qual o Fluminense tá jogando hoje, né? Cadê meu amigo Serlan, que me abandonou, não traz resultado, nem o meu amigo Nonato de Guarulhos, São Paulo. Os resultados dos jogos estão acontecendo aí, os cabas me abandonaram mesmo aí, é o negócio, nada. O Fluminense tá jogando, né? Flamengo vai jogar. É isso. O Vasco escapou das urnas. Vamos todos cantar de coração. Ei. Vai na sorte dos pênaltis. É o meu perdão. Tu tens o nome do herói do português. Vasco da Gama, tua fama se é o Vasco caindo. Tu imensa torcida é bem feliz. Norte, sul, deste Brasil. Tua estrela na terra brilhar e no mar. No atletismo és um braço. Olha, Dez, olha aí, Dez. Agora choveu do vascaíno aqui, né? Até o vereador Bebé lá de Santa Helena, Vaza da Eva, tá dizendo também, eu sou vascaíno. Aí tem o flamenguista fazendo aqui, pronto. Eita, se tocou o Vasco, tem que tocar o Flamengo também. Tá com a bexiga. Ô, Dez, traz um pouquinho de humor aí. 22:17. Abre esses meninos aí. Aquela menina que você me arrumou lá é bem demais, ué. Não, é pelo amor de Deus, ué. Não, é. Primeiro você falou pra mim que a menina era bonita. Cheguei lá, pelo amor de Deus, ué. Falando que a menina era bonita, que não sei o que tem, que a menina era morena. Que diabo é isso aí, ué? Cheguei lá, tudo mentira. Até porque que ela nem é morena nem branca. Nem é morena nem branca. Porque ela tem, pra começar, tem vertiligo. É branca com a cor dela normal. Não dá pra saber que cor que ela é, ué. Tudo manchada. Falando com o sorriso da menina bonita. Que ela tá fazendo uns trezinhos na boca dela, ué. Você falou que a menina chamava Vanessa, cabeça. A menina chama Ariscleide, cabeça. Ariscleide, moço. Pelo amor de Deus, não pode fazer desse jeito, não, ué. Tive que sair com o carro do meu pai, gastei gasolina à toa. Fui lá no bairro da menina buscar a menina lá, ué. Paguei lanche pra menina, menina comeu um x-tudo, cabeça, da metade do prato, cabeça. Tomou um litro e meio de coco sozinho, não, da próxima vez que você quiser ajeitar a mulher pra mim, eu vou mandar você pra mim. Pega a ré. Pelo amor de Deus, ué. Pega a ré. Rapaz, olha, ai, os vascaínos tava tudo derrubado, acordado tudo agora com o Vasco aí, até o Lali Amor, é tanta gente. Todo mundo. Mas aí do Brasil, antes das músicas aí, Não é que o Tribunal Superior Eleitoral rejeitou a cassação do mandato de Sérgio Moro, hein? Me traz essa matéria, curti aí. Vamos saber os detalhes aí? Abre esse vídeo aí. Os juízes do Tribunal Superior Eleitoral rejeitaram a cassação do mandato do senador Sérgio Moro. Por unanimidade, o tribunal negou recursos do PL e do PT contra a decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, que manteve o mandato do parlamentar no mês passado. O ex-juiz da Operação Lava Jato foi acusado pelos partidos de realizar gastos irregulares no período de pré-campanha. Cabe recurso da decisão. No final de 2021, Moro estava no Podemos e realizou atos de pré-candidatura à presidência da República. De acordo com a acusação, houve desvantagem ilícita em favor dos demais concorrentes ao cargo de senador diante dos altos investimentos financeiros realizados antes de Moro deixar a sigla e se candidatar ao Senado pelo Partido União Brasil. Ao julgar os recursos, o TSE seguiu o voto proferido pelo relator, ministro Floriano de Azevedo. Pois é, Daí do Brasil, é moído da política. Esse moído tá em todo canto. É um moído da vida. Eita, mano. Pois é. A gaiola. Ô, 10. 22h20. Coloca um pouquinho aí de Valdir Soriano aí, a dama de vermelho aí, para o coronel Ronildo, rapaz. O coronel Ronildo gosta dessa dama de vermelho. É em João Pessoa, na Paraíba. A dama de vermelho. Coronel Ronildo, olha aí, o moral da Paraíba, da segurança. Garçom, olhe pelo espelho, a dama de vermelho que vai se levantar. Coração, coronel Cunha. Note que a minha orquestra fica toda em festa quando ela sai para dançar. Essa dama já me pertenceu e o culpado fui eu da separação. Hoje eu choro de ciúme, ciúme até do perfume que ela deixa no salão. Garçom amigo, apague a luz da minha mesa. Eu não quero que ela note em mim tanta tristeza. Traga mais uma garrafa, hoje eu vou me embriagar. Quero dormir para não ver outro homem de garçom, olhe pelo espelho, a dama de vermelho que vai se levantar. Note que até a orquestra fica toda em festa quando ela sai para dançar. Esta dama já me pertenceu e o culpado fui eu de dar separação. Hoje eu choro de ciúme, ciúme até do perfume que ela deixa no salão. Garçom amigo, apague a luz da minha mesa. O véio já botou a cabeça aqui lá de Sapucaí. Eu não quero que ela note. Vamos embora daí, 22h23. Vamos ao telefone. Alô, boa noite. Ligou? Tem mais gente aí no WhatsApp aí? Solta aí, 10. Aí, vai soltando aí, pra não ficar ninguém por aí. Boa Oi. Noite, meu irmão Douradito. Tricolor da Arma Laranjeira, moral. É o apadeiro passando pra dar uma boa noite a você, uma boa noite a José Maria Aquino, por favor, gentileza. Se der pra tocar, eu gostaria de ouvir um bom com Roberto Carlos, paz e luz. Tô aqui ouvindo seu programa. Parabéns. Valeu, moral. Boa noite, Josemar de Aquino, José de Mototáxi de Souza, mas ouvindo seu programa aqui. Você bota aí Tarego Mariola com Fábio José aí. Oferecer Pachaga, Lourinho, Terceirinha Nova, Zé Maguinho Cambicha, Anísio e Valdo, São Francisco Canindé, João do Guarda-Chuva. Isso é uma mais realista aqui, só o pó da radiola, Genival. Vai estar só o pozinho, vai estar andando escambichado, vai estar andando de moleta agora, viu, Josemar? De bengala. Vai estar só o pó. Bota aí pra Zé Guarda, pra. Aqui o Santo Pereira Catolé, Sai de Detran, Jansu Abrantes. O velho fez estrago. Quirolama. Era Moura. Maior montador. Ivan de Pombal. Xixi, Adamo do Zabumba. Heremo Saraiva. E também pra Mirelle, que é de Ivan, amiga de Brasília. Minha esposa aquele aqui comigo, viu? Josemar, ouvindo seu programa. Meu pai de Etéria, mãe Garcia. Enfim, pra todos meus amigos e amigas da escuta do programa. Um abraço e boa noite. Ô, mulher parceira, que essa ó, meu querido amigo Josemar de Aquino. Quem é, meu filho? Ô, velho, como é que a gente tá por aí, rapaz? Tá bom, velho. Zé Maria de Canindé, no Ceará. Ah, é, tu, velho? Estou participando desse é o Barril, quem é lá do Canindé. Só tente para pedir pra você rodar uma música aí pra mim, rapaz. Roda, nesse instante. A música do Paulo Martins. Paulo Martins. Você tá por fora. Você tá por fora. É o título da música, viu? Você tá por fora. É o... Para todos que seus ouvintes que estão ouvindo. Não vou dizer o nome dele não, que eu também não conheço, né? Não sei quem é. Sei que estão ouvindo, na certeza estão. Porque essa rádio aí tem uma audiência espetacular de boa. É não? Verdade. Eu acho que, na minha opinião, você está por fora. Tem uma rádio para ter audiência mais que essa daí não, viu, Jair? É, eu tenho certeza que não. Não tem nem medo de apostar de jeito nenhum. Não, pode apostar. Se eu apostar, eu ganho. Não é verdade? É verdade. Pois é, meu amigo. Roda essa música pra mim agora. Vamos ouvir aqui. Eu tô aqui me balançando na rede. Só curtindo a músicazinha aqui. Aliás, curtindo a rádio, sabe? Estão dizendo aí a que você tá peidando demais. Você roda aí. Ela aí. Lá de Juazeiro, quando der aí, botar a risa, bota logo. Tô pra rear aqui. Calma. Quero ouvir essa música. Valeu. É, calma. Tô vendo aqui. Aqui o Nilo Riachão, aqui pedimos que quiser desfeito da inveja, mas... Como é que faleci a você, a 10 do Brasil, minha esposa nele, minha filha Maria Clara, Yara Moedora, Santo Marinho nas Almas, Nascimento Aboiador, Dona Zé Filho, Cleide do Marinho, eu Mora Rebandar, Rosa Bezerra, Filho, seu esposo João, Torre dos Cabaços, Renato Zé Moura, seu Laia Moura, seu Geraldo Barbosa, lá no filho de Barbosa, Monte Bernardo Batista, seu Ivan Caboclo Nordestino, Turma da Bandar, tá certo. Riachão, todos os ouvintes da difusão. Se não tem as manhas, não entra não. Não entra tem não, a instrução de um profissional. É. É. 22h27, tem mais aí, 10? Olha Cleidivânia aí pra encerrar. Cleidivânia, de Petrolina, terra de Chico, Fernandes. Boa noite, José Maria Aquino, é a Cleidivânia aqui da cidade de Petrolina, Pernambuco, passando para desejar uma abençoada noite a todos que estão na sintonia do Choro Difusora. Gostaria de ouvir o Amado Batista com a música Larga Tudo e Vem Correndo. Ofereço especialmente com todo o meu amor e carinho para o meu querido Vital Menezes, na Fazenda Malha da Areia, em Floresta do Navio, Pernambuco. Também ofereço as amigas Maria Dite, Nalvinha Santos, Serra Talhada, Pernambuco. A amiga Negra de Brasília, que está aí no estado do Ceará. O amigo Genival, em Cruz das Almas, aí em João Pessoa. Também vai para o Zé do Enionce, aqui em Petrolina. O Renato Leite, da Betânia FM, Pernambuco. Chico Fernando, da Rádio Grande Rio AM, aqui em Petrolina. Vai para aí do Ceará. O Miguel do Saruau, o Roderick Carolino. O Adelmo Zabumbeira, Simão Dias, Sergipe, da família. Mirela Fernanda, Gracinha, um abraço para elas. A Ivone de Pombal, a Cleide Maria, o Lália Moura, Graça Ramalha, Edna Seixas, o Enio Saraiva, Naldo Souza, Louro Lima, Edmar Soares, Juscelio, seu Francisco Candé, seu Evangelista, Carlos Filho, Marinal, François, de Miscocha, Leomar, Dom de Oeiras, e seu Raimundo Joaquim, a montada no Ceará e toda a família. E para você, José Mário, Dona Célia, Vitória, Teozinho, desde o Brasil, Raimundinho, Fonfon, Fernando Alencar, e uma abençoada noite a todos. Obrigado. Ela ficou mordida, porque ela é flamenguista, aí ela saiu do Vasco, ela deu a gota aqui. Vamos embora, 22h29. Um grito. Eu te amo. Como esse diabo aí, você gosta de negrito, não? És para mim tudo, tudo que.

Não pense que eu vou chorar se você for embora. Há muito tempo estou noutra, você tá por fora. Não pense que eu vou chorar se você for embora. Eu perdi o sono pensando em você. Rolei na cama a noite inteira com saudade de você. Numa deprê danada, esperando você chegar. Deixei a minha porta aberta, amor, pra você entrar. Seu amor pra mim. Na solidão dessa casa, amor, não quero mais viver sozinho. Larga tudo e vem correndo e traga seu amor pra mim. Na solidão dessa casa, amor, não quero mais viver sozinho. Rolei na cama a noite inteira com saudade de você. Numa deprê danada, esperando você chegar. Deixei a minha porta aberta, amor, pra você entrar. Larga tudo e vem correndo e traga seu amor pra mim. Dia 22 de maio tem ofertas arretadas da quarta-feirão do Hortifruti São João no Mix Mateus Cajazeiras. Batata doce roxa, 1,3,99 kg. Tomate longa vida, 1,6,99 kg. O melhor do Horti, laranja, 1,3,79 kg. Limão, 1,2,49 kg. Uva doce branca ou preta, Vero Fruto, 500 gramas, 6,99 kg. Arrasta o pé para quarta-feirão do Hortifruti São João no Mix Mateus Cajazeiras. Alô, Cajazeiras e região, já foi inaugurada Top 20, na rua Padre José Tomás, esquina com Epifânio Sobreira, no centro de Cajazeiras. É preço único, qualquer produto só é R$20. Confecções, cama, mesa, banho e variedades, plásticos, alumínios e produtos importados, com preço de fábrica. Vem que já inaugurou a Top 20. Promoção na Vieira Aço Casa e Construção. Bacia sanitária com caixa acoplada Saveiro, R$345,50. Argamassa quartzolite 15 kg AC1, R$11,90. Argamassa quartzolite 15 kg AC2, R$26,46. Argamassa quartzolite 15 kg AC3, R$29. Tubo esgoto 100 mm Crona, R$55. Massa corrida 25 kg Hidracor, R$39,90. Selador 15 L Hidracor, R$69. Arame recozido 18,990. Vieira Aço Casa e Construção, na Avenida Comandante Vital Rolim, em frente ao Corpo de Bombeiros. Referência em Cajazeiras e região. O Laboratório de Análises Clínicas Dr. Ivan Cavalcante acaba de ter sua qualidade reafirmada nacionalmente com a certificação categoria platina por ter obtido resultados excelentes nos mais de 15 anos consecutivos de participação no Programa Nacional de Controle de Qualidade, PNCQ, da Sociedade Brasileira de Análises Clínicas. Laboratório Dr. Ivan Cavalcante. Excelência no que faz em respeito à vida. O Dr. Marlon Arthur é especialista em cirurgia e urologia pela Beneficência Portuguesa de São Paulo e chama a atenção aos homens a partir de 45 anos para a prevenção do câncer de próstata. Especialista em distúrbios sexuais e tratamento de ejaculação precoce e impotência sexual. Doenças do trato urológico de homens e mulheres, como cálculo renal, infecção e incontinência urinária, tumores de rim e bexiga. Agende já uma consulta na Medical 994129191. E em Souza, na Cardiomed, 981-29-7791. Dr. Marlon Arthur, urologista. Escola Vitória Régia, onde a excelência acadêmica e o cuidado com os alunos se unem para proporcionar uma experiência educacional única, com turmas desde o infantil até o nono ano. Além disso, é uma escola bilíngue e dispõe de escolinha de futsal e voleibol. E as novidades não param por aí. Está abrindo a terceira unidade, agora com berçário para crianças a partir de um ano de idade, com horário integral. Escola Vitória Régia, na Rua São Sebastião, número 25. Telefone WhatsApp 988326033. Quem é que não sofre por alguém? Não chora uma lágrima sentida. Erisberg não chora não, Quem é que não tem um grande amor? Não tô entendendo não. Quem é? Fala Jesus. Que não chora Leonardo, o pai dele, uma grande chorar, dor. É quem é que não sofre por alguém? Olha o sofrência de cara. Quem é? É, meu irmão. Olha o sofrência da bexiga. Uma lágrima sentida. Eu quero ver um sultapo. Que não tem um grande amor. Bora, Erisberg. Quem é? É quem? Que não chora uma grande dor. Bicharau. Deus, meu Deus. Traga pra junto de mim este alguém que me faz chorar, que me faz sofrer tanto assim. Quem é essa aí? Dez. Deus, meu Deus, tenha piedade de mim. Faça com que ela volte. Viver sem ela será o meu fim. Não tem condições, não. Quem é que não sofre por alguém? É. Quem é que não chora uma lágrima sentida? É de Brasil. Quem é que não tem um grande amor? Quem é que não chora uma grande dor? Eu sofro como tu sofres também. Agora o senhor está lascado. Em que eu for para a eternidade. E meu sofrimento. Rapidinho. Vamos a Brasília, o comentário dele é de Edmar Soares, que está em Brasília, né? É o comentário do... Para aqueles que estão acostumados a invadir terras alheias, o chamado movimento organizado, ou melhor, desorganizado, esses movimentos que invadem terras produtivas estão com os dias contados. Eu vou explicar. É que a Câmara dos Deputados aprovou o texto principal de proposta que estabelece restrições e impedimentos para invasores e ocupantes ilegais de propriedades rurais e prédios públicos. E o intuito é barrar essa gente. O objetivo da proposta é apenas garantir que quem invade seja punido, não podendo, inclusive, ter benefícios do Estado. Infelizmente, esses invasores têm a convicção que invadir propriedade nesse país é certeza que ficará impune e que a legislação é falha e nada vai acontecer. Agora, quem praticar crime de invasão de terra ou instituição pública será punido e ficará proibido de receber auxílios, benefícios e demais programas do governo federal. Não só isso, também ser nomeado em cargos públicos comissionados, inscrever-se em concursos públicos ou processos seletivos para a nomeação em cargos públicos, também de participar do Programa Nacional de Reforma Agrária ou permanecer nele, se já estiver cadastrado, pode até perder o lote que ocupa. Enfim, são medidas para coibir abusos de grupos baterneiros que se acham no direito de invadir terras de famílias que adquiriram suas terras com muita luta e também muito suor. O que a gente tem visto dessa gente que defende reforma agrária é o total desrespeito e arbitrariedade daqueles que praticam a desordem. Eu quero lembrar que a proibição nos casos mencionados anteriormente é por 8 anos contados do trânsito em julgado da condenação. O Brasil já está desorganizado em vários setores e não pode continuar assim. É preciso que a ordem volte a predominar e que as famílias possam ter paz. De Brasília, Edmar Soares. Mas aí do Brasil, para encerrar aí, rapidinho, vamos trazer a Marcela Cunha lá de Brasília, que está aí embaixo, aí é o seguinte, é que o Senado aprovou a castração química voluntária. Ah, aqueles camaradas gostam de estrupar mulheres, reincidentes. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou hoje o projeto de lei que prevê cumprimento de pena. Vamos deixar a Marcela falar aí. Vai lá, Marcela. O projeto do senador Stevenson Valentim, do Podemos do Rio Grande do Norte, prevê que o condenado mais de uma vez por crimes contra a liberdade sexual poderá optar pela castração química e assim obter liberdade condicional. O tratamento hormonal de contenção da libido será voluntário e oferecido apenas a quem for reincidente nos crimes de estupro, violação sexual mediante fraude e estupro de vulnerável menor de 14 anos. O senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, acredita que a medida vai inibir novos casos. E esse talvez seja o crime mais abominável da nossa sociedade. E o trauma que fica para uma criança, uma mulher, para o resto da vida, essa fica condenada a uma prisão perpétua, que precisa de muito tratamento psiquiátrico, psicológico, para conseguir superar. Então é uma pauta que eu acho que extravasa da questão ideológica, uma pauta de justiça, né? Porque certamente a gente vai estar fazendo um bem para muitas mulheres e acho que até para os próprios estupradores ao se livrarem disso, que talvez eles não tenham nem controle. O texto cita que a medida vem sendo aplicada em países como Reino Unido, Noruega, Argentina e parte dos Estados Unidos com sucesso. A proposta recebeu 3 votos contrários, entre eles do líder do governo, Jax Wagner, do PT da Bahia. Para ele, o inibidor de libido pode incentivar outras formas de violência em indivíduos com alguma patologia. A gente fez isso aí, ele não poderá mais estuprar no sentido literal da palavra. Sei lá, Deus livre, agora se ele vai pegar uma faca, então, ó, já que agora eu sofri isso por causa das mulheres, e agora eu vou fazer isso aí com o outro, não sei. Então eu tenho medo. É uma saída ou se nós vamos empurrar esse cara, sei lá por quê. Porque é uma perversão. É um cara que é doente mental. Sei o que ele vai fazer depois com ira. A aceitação do tratamento não vai reduzir a pena aplicada, mas permitir que seja cumprida em liberdade condicional enquanto durar a aplicação hormonal. O preso só poderá sair do regime fechado depois que uma comissão médica confirmar o início do efeito inibidor de libido. O relator foi o senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia. Uma emenda do senador Sérgio Moro, do União do Paraná, foi incorporada ao relatório para reduzir de 2/3 para 1/3 o tempo que o condenado precisa ter cumprido em regime fechado para ter acesso ao tratamento feito em hospital de custódia. O objetivo é incentivar mais adesões, considerando o prazo mais curto para a liberdade condicional. Da Rádio Senado, Marcela Cunha. Não quero te... Pois é, né? Tem que arrochar o nós certas coisas ruins pra ver se melhora a ordem desse país, porque o negócio tá bagunçado mesmo. Os cabas estão fazendo e acontecendo. Traz aí, Dez, essa música aí, Engano do Carteiro aí. 1963, José Augusto. Eita! Que música é essa daí, hein? É a cara de pai quando era boy. Não acredito no teu desprezo, não acredito em tua decisão. Ainda ontem beijei os teus lábios, ainda ontem beijei tuas mãos. Recebi hoje a tua cartinha que me deixou chorando de dor. Quando eu li essas tristes palavras, adeus para sempre, tenho outro amor. Ai, ai, ai, meu Deus, viverei no mundo sempre solteiro. Ai, ai, ai, meu Deus, quisera que fosse engano do carteiro. Não acredito no teu desprezo, não acredito em tua decisão. Ainda ontem beijei os teus lábios, ainda ontem beijei tuas mãos. Recebi hoje a tua cartinha que me deixou chorando de dor. Quando eu li essas tristes palavras, adeus para sempre, tenho outro amor. Ai, meu Deus, viverei no mundo sempre solteiro. Ai, ai, ai, meu Deus, quisera que fosse engano do carteiro. Oi, oi. Boa noite. Dou a minha vida e para querer-te o meu coração. Amor de pobre ofereço-te, querida, amor de pobre que jamais te deixará. Se te interessa esta proposta de carinho, decide agora porque não suporto mais. Amor de pobre sem mentiras nem pecado. É do Brasil. Vou mandar essa aí do saudoso Erasmo Carlos. É de 1995. 30 anos na época da Jovem Guarda. Erasmo gravou isso aqui, ó. Nova Roupagem, hein? Coloca um pouquinho aí, 10. Aí, Nova Roupagem aí, ó. A carta com Erasmo Carlos. É. Escrevo-te estas mal traçadas linhas, meu amor, porque veio a saudade visitar meu coração. Espero que desculpe os meus errinhos, por favor, nas frases desta carta que é uma prova de afeição. Talvez tu não a leias, mas quem sabe até darás resposta imediata me chamando de meu bem. Porém, o que importa é confessar-te uma vez mais, não sei amar na vida mais ninguém. Tanto tempo faz que li no teu olhar a vida cor-de-rosa que eu sonhava, e guardo a impressão de que já vi passar um ano sem te ver, um ano sem te amar. Ao me apaixonar por ti não reparei que tu tiveste só entusiasmo. E para terminar, amor assinarei, tu sempre, sempre teu. Thank you. sonhava e guardo a impressão de que já vi passar um ano sem te ver, um ano sem te amar. Ao me apaixonar por ti não reparei que tu tiveste só entusiasmo. E para terminar, amor assinarei do sempre, sempre teu. Escrevo-te estas mal traçadas linhas, meu amor, meu amor. Bela página musical, hein, 10? Vamos encerrar o showzaço de hoje. Eu vou encerrar falando o seguinte: a pessoa não precisa ter muita coisa, não. Sabe o que é preciso? Só vergonha na cara já é o suficiente, 10 do Brasil. Vai terminar, vai terminar. Vai pra casa, Chico. Agora. Vai terminar. Cadê ele, hein? Oi, foi bom, e amanhã vai ser melhor do que bom. Amanhã tem mais, amanhã tem mais. O rodo rei vai terminar. Vai pra casa, Chico. As pedras não vão impedir o destino que Deus reservou. Saber resistir é o segredo do velho Josemar e o 10 do Brasil. Fui, amanhã tem mais. Tchau, tchau. Esquece, coração, ela não vale tanto. Esquece, coração, ela não vale o teu pranto. Afinal, foi um amor à toa, não era coisa boa, e o amor foi banal. Esquece, coração, ela não vale tanto. Esquece, coração, ela não vale o teu pranto. É mais, afinal, foi um amor à toa, não era coisa boa, e o amor foi banal. Coração, deixa de bater assim, quem corre cansa nunca chega ao fim. Todo mundo fala, mas ninguém tem pena. Quem nasceu pra Messalina, muito embora se arrependa, nunca chega a Madalena. Esquece, coração, ela não vale tanto. Esquece, coração, ela não vale o teu pranto. É mais, afinal, foi um amor à toa, não era coisa boa, e o amor foi banal. Coração, deixa de bater assim, quem corre cansa nunca chega ao fim. Todo mundo fala, mas ninguém tem pena. Quem nasceu pra Messalina, muito embora se arrependa, nunca chega a Madalena. Esquece, coração, ela não vale tanto. Esquece, coração, ela não vale o teu pranto. É mais a...